Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed that ain't harder to find. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Legado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, que hoje já veio comido, passando. Sim, ele voltou, o mais temido de todos. O novo Marvete de novo em 2025, porque Marvel nunca critiquei por fazer uma série boa. É sobre isso. Gente, mas é uma vagabunda vendida mesmo, né? Amiga, não tem como. São 3 episódios, foram muito bons. Eu tô como assim, que nem Daredevil, não vendo mais nada na minha frente. Aliás, vem aí, sede, arquivo confidencial Daredevil, já dei o serviço. Bom, a série saiu só pra fazer um... É ação promocional. É ação promocional. Que assim que acabar a série, a temporada, automaticamente na sequência no Disney Plus entra o sede do Daredevil. Making off. As pessoas poderiam dar o play, entendeu? E também temos ela, a maior gostosa do Rio de Janeiro, Mandy Aguiar. Ah, também voltou. Ela voltou a mais temida, a fase maromba. Eu tô toda cagada, toda quebrada, meu Deus do céu. Toda dolorida. Carnaval, né, amiga? Meu Deus. Eu arregacei tudo no carnaval também, né, gente? Então, assim, tive que tomar vergonha na cara e voltar pra academia. Então, agora tô aqui, né, sem poder andar, sem poder me mexer. Mas é isso, né? Para mais, dá mais intervalo, fica mais tempo sem malhar e depois volta pra você ver, seu safado. Que é bom. É isso que eu falo pra mim todos os dias. Dualidade. Eu sou eu e Larissa. É a Larissa e a Mandy. Exato. Eu amo a própria Larissa e a Anitta dela, né? E por último, mas jamais menos importante, ele, Léo Oliveira. Não basta o Brasil em harmonia. Eu quero um Brasil harmonizado. Gay. Isso aí, né, menino? Menino, hoje estamos começando aqui essa gravação um pouco mais tarde do que o nosso habitual, então nós vamos cortar as notícias e amenidades. Sei que é o bloco favorito de vocês, mas não teremos. O que importa é, né? O que importa é. Jeff Daniels entrou pro elenco de Shrink na terceira temporada, vai ser o pai do menino lá, do... esqueci o nome, Jason Segel, né? A Perfect Couple, renovada para a segunda temporada, a partir de agora vai ser antologia, cada temporada uma história, um elenco diferente, mas o livro da segunda temporada é da mesma altura da primeira temporada, tá? Puta Triste, renovada para a segunda temporada também pela Netflix, tá? Na semana que vem eu trago aí os desdobramentos da parte 2, que ainda não tive tempo de assistir, né? Só vi 2 episódios de Puta Triste, mas Puta Triste matando todo mundo, uma loucura, um inferno, né? O filho do homem morreu, mas não morreu, uma desgraceira, tá? E Sage Sim, que foi confirmada aí no Homem-Aranha 4, e as pessoas estão especulando que ela vai ser Jean Grey, tá bom? Diva. É isso que temos. Estamos torcendo. Tá? Se ela não for Jean Grey, eu vou me matar na frente do Zé Boné. Que isso? Mas, gente, se matando assim por qualquer coisa. Pra qualquer merda, né? Tá valendo muito, hein, amiga? Situação de barril. É. E Rex aí foi confirmada que a quarta temporada estreia já dia 10 de abril. Sucesso demais, tá bom? Vai ser aí a maior temporada de Rex, tá bom? E também tivemos o trailer da segunda temporada de As Esposa Mormon, estreia antes do que a gente imaginava, que já vem em maio. Yes. Tá bom? E Erickson Street entrou pro elenco de Dexter Ressurreição. Esse elenco tá bombado, hein, menino? Uma Turma, Neil Patrick Uma Harris, turma, né? Peter Dinklage, Peter Dinklage. Vocês vão me fazer ver essa merda. Amiga, eu vou ver, então você não vai ver sozinha, fica tranquila. Ai, que bom, me abraça. Tá. E Erickson Street vai fazer uma participação aí, como uma pessoa que acha que é um serial killer. Mas que vai ser, né? Exato. Porque vai ter também a menina lá, a Kristen Ritter, né, Jessica Jones, ela vai ser uma assassina mesmo na temporada. Ai, adoro. Vai ser assassina mesmo. E, por último, mas não menos importante, mentira, não é importante. The Neighborhood foi renovada aí pra 8ª e última temporada pela CBS, tá bom? É isso. Bloquinho de notícias e amenidades express, porque já vamos entrar nas nossas pautas da semana, né? E segundo gays, homossexuais, pessoas que dão bumbum... Gay. Pra falar... Mas tem gay que não dá, tem gay ativo. Ah, tem sim. Nesse podcast nenhum é mais que... fale por você, amiga. Olha. Só a banda é ativa. Olha aí. É o que importa. Nem sempre, né? Ai, ai. E aí, os meninos pediram pra falar da temporada 17 de RuPaul's Drag Race, né? Que aparentemente no episódio 43 da temporada ficou bom. Pedimos? Pediram, você e Leonardo. Quem pediu foi o Léo. Eu pedi. Eu anotei no meu caderno. Porque finalmente no Roast a gente teve alguma justiça nessa temporada, né, para Butthole. Menina, teve, mas assim, o Roast ruim, que teve três que se salvou ali, duas que foram boas, uma que foi mais ou menos, o resto foi todo ruim. Mas pelo menos eles julgaram direito, né, porque eles vinham roubando há vários dias. Isso servira um entretenimento também, né? Gente, as brigas estão cada vez melhores, porque olha... É umas, pra mim, essa temporada tinha Trambique e Drag Race, né? Uhum. Porque primeiro a gente começou com uma gata lá no começo, roubando as pedrarias de uma outra gata. Que vai ser a vencedora, né, Unioner? Roubando Jules. Que vai ser a winner da temporada. Que, aliás, Jules tá sendo roubada a temporada inteira. Foi roubada as pedras de Onia, é roubada no desafio tudo, menos o que ela ganhou, né? E foi retroativo. A pobre. O que que acontece, Sassi? Botaram muita novinha nessa temporada, né? Novinha genérica, Twinks. Twink, igual aquela Twink do vídeo do Story Balão, dos gays. Exato. Mas deram nessa temporada que ia ter as Nepo Baby do mundo drag? Tem a filha da Lux Noir, que é a Lana Jarey, que é arrastadíssima, mas pelo menos entregou o roast de milhões falando que todo mundo era racista. Menina, né? Teve 8 episódios. Ela entregou em um episódio metade. Sim. Porque o roast foi bom, a runway dela foi um lixo. Parece que ela tava com a roupa da Riachuelo. É horrível a roupa dela. Qual que é a outra, né? Pô, é a da... A Corey King, que é irmã da Plain Jane. Outra horrorosa. Mas pelo menos é carismática. Corey King serviu romance, né? Beijos. Ah, é, me carismática aonde? Eu queria só a cabeça dela. Achei ela fofa, achava. Toda bombada. Eu queria só o queso, não? Pagar na cabeça dela. Ah, tá. É, mas não entregava nada também, né? A Sunstar é de alguém, não é? É, acho que não. Sam Shamstar. Eu acho que ela é da Trinity, se eu não me engano. Ah, é tem uma que é da Trinity. É a única boa da Zepo Baby. Boa, sim, assim, eu gosto. Carisma, né? Eu gosto apenas da Sunstar, da Jules, que pra mim é muito constante, o povo não valorizou no começo. E gostava da Lexi, mas a gata se perdeu muito no personagem, né? Ai, amiga, Lexi, preguiça, porque assim, toda vez que ela vai mal, ela tem que culpar alguém pela falta de talento dela. Jade Borg? É, a Jade Borg drag. A Jade Borg também é drag, né? A Jade Borg trans. Mas teve um plot desse episódio, Sassi, que o Dona falou aí dela querer achar culpados, que foi o seguinte: a Jules ganhou o desafio passado, ela foi escolher a ordem do roast. Uhum. E aí ela foi perguntando pra cada um: o que você quer? Ah, eu quero ficar em último, eu quero não sei o que, blá blá. Aí ela deu mais ou menos o que todo mundo queria, então ela botou a Alex em último, que é o que ela queria, mas a Alex deu um piti. Miranda porque... tem que ser a última, porque ela é comedy queen. Sim, porque ela iria depois da Suzy Toots. que é uma desgraçada feia do caralho, que todo mundo tem medo dela, acha ela maravilhosa, ela se acha maravilhosa, diz que sempre deveria ser ganhar, e pra mim ela é fraquíssima, feia, não sabe como é que é feia. Obrigado, Leonardo, o único sensato nesse fandom do Drag Race. E aí a Alexi ficou, ai, você sabe que eu tenho medo de ir com a Suzy, não sei o que, vou perder por isso, essa botada interna, não sei o que, tomar no seu cu. E a amiga da Jules, que é a Ariette, que é uma sem conteúdo do caralho também, só entregava look, ficou, ai, você botou pra ir depois de mim, porque você acha que eu vou mal, então você se sentir melhor, não se faz isso com a amiga, e ficou as duas espezinhando a pobre véia. E aí foi que a Onion Nerve recuperou um pouco da minha torcida, né? Porque ela foi defender Jules e falou, vocês estão malucas, Mona, vocês estão malucas. Ela deu o que vocês queriam. E aí a Ariette não satisfeita, eles fizeram a leitura das piadas do Roast em grupo com a Whitney Cummings dessa vez. Como a grande mesa de roteiristas, né? E aí a Ariette, antes da Jules, ela falou o quê? Vou roubar as piadas da Jules. Só que ela roubou as piores piadas possíveis. Ela pegou as piadas que a Jill leu na mesa e falou no set dela. Então a Jill chegou na hora, tipo, sem piada. Não, gente, que cuzona. Aí foram as duas ruins. É, pode, ué. Tá lá. Sabe qual foi o problema? Que a Jules, em vez de chegar lá na hora do ataque de comer o cu dessa filha da puta que roubou as piadas dela, ela ficou quieta. É, ficou tipo repetindo umas coisas. Ela podia ter chegado e dito, bom, já que aquele dono ali pegou minhas piadas que nem eram tão boas assim, e aí falava qualquer merda, mas não, ela ficou toda nervosa. Gente. Mas aí a gente teve a grande vencedora, merecidíssima também, bichinha minha fraquinha, que é Lívia But. Lívia não. Como é o nome? Lídia. Lídia Butthole. Chegou lá com a. Ai, foi muito bom, amigo. Não, gostei, mas eu, assim, pra mim, a melhor de todas foi a Lana. Mas o problema é que a roupa dela da Renner tava foda, né? Não é, então, como. Eu até daria o double win pras duas, pelo conjunto, assim. Só que eu acho que a roupa da Lana tava muito difícil de defender. Então, assim, pra mim o show da Batman foi bem bom. O problema é que da Lídia não tinha mini short ali, né? Também. É. E aí, assim, a Runway foi, né, mini skirt, alguma coisa assim, que ela tinha de shortinho na coisa. Essa Lídia tava com um cachecol de sabe aquele que parece de bicho? Rola. E aí tá amarrado na cintura, e aí ela como se fosse um shortinho. E aí, pelo menos a Lana tava num look de Naomi Campbell, do desfile de 1348, né, que ela sempre acha uma foto da internet e fala que foi o conceito dela, e elas levam lá pra Runway, né. Mas tava normal, mas enfim. Mas assim, pelo menos foi justo o top 3 lá, que era ela, a Lídia, a Lana, e tinha quem? Que era outra? Tinha uma que foi bem também. Ah, o Union Nerve foi ok. A Suzy também foi salva, apesar de eu ter achado bem fraquinho. É, a Sansa foi top também. Ah, então, as três estavam bem boas. Eu amo que a Suzy achou que essa que a gente fala que ela é feia, que ela é mesmo. É. Se achou a pirocuda e é, nossa, vou entregar meu desafio, que não sei o que. Chegou lá, foi só safe. Não, ela fez isso no Snatch Game, que ela merecia ter ido pro bottom, e ela falou, eu acho que eu vou ganhar. Porque ela foi horrorosa. Bem fracassada. O importante é ser confiante, né? Né? E tipo assim, desde o primeiro episódio, a Michelle Visage tá falando, essa maquiagem, meu bem, não tá muito legal, só faz Betty Boop, não sei o que. Ela é MDM estilo. Aí ela continua fazendo a mesma merda. Ela acho que uma vez foi diferente, foi a melhor que ela tava. E aí eles falaram, ah, tudo bem, desisti. Sendo que em outra temporada a Michelle ia até o inferno encher o saco dessa drag repetitiva. Já ia falar, fez isso com organza, né? Que? A Suzy Tutti ia virando a Lebrão da temporada. Totalmente. Mas eu acho que tinha que fazer o inferno mesmo, sabia? Tinha que botar no lip sync e falar assim, gata, enquanto você não mudar essa merda, você vai direto no lip sync. Porque, porra, tô te falando pra você inovar, pra você mudar, pra você fazer algo que surpreenda a gente e você continua fazendo a mesma merda. Tá surda? Então, ela não fala porque, assim, elas puxam o saco dessa feia, né? Porque a Ariette, que, assim, as runways dela sempre foram muito belas, ela não foi feia uma vez. E aí, dela encher o saco porque ela é ruim em tudo, mas assim, na run ela é boa, mas a Fai, você tá entregando a mesma coisa sempre, né, numa passarela. A filha, a única coisa que ela faz bem, você quer que ela mute, que ela seja igual as outras, da feia vocês não falam, mas é isso. Mas então, aí teve o trambique dessa aí também, que foi maravilhoso, entregou muito entretenimento, quase foi a Aline destemperada no, com Drag Race. Teve o Trambi, que é muito bom. Teve a briga das roupas, né? Que elas fizeram umas roupas, deixaram estendidas assim do lado de fora, no puxadinho ali da laje do Drag Race. Uhum. E aí a Onion Nerve e a Ariette foram lá fora, pisaram na roupa da querida, jogaram tinta, não sei o quê. Aí na hora que Lex entrou bufando, falando que, ah, cagaram minha roupa toda, a Onion Nerve falou, não faço ideia de quem fui. Mas menina, se você ver agora, as duas que deram trambique na temporada foram as duas que mancharam a roupa de Lex, então quer dizer, elas fizeram uhum. de propósito. Exatamente, é a Dakota e o Wells, né, nessa temporada. E o ai, gente, mas assim, eu sei que infelizmente a Suzy Tutti e a Onya vão, né, chegar muito longe, porque elas são as... Elas venceram duas vezes, né, a Sunstar também, e tem a Jules, a Lídia e... Só que ganharam uma, né? Ou tem mais alguma? Não, Lídia... Lana Jury tá lá arrastada, mas não ganhou. A Sam ganhou uma ou duas? A Sam ganhou duas. É, tem isso. Mas assim, é um povo sem carisma essa temporada também, que pra mim quem tem que ganhar é a Onya. Não tem outra pessoa ali. Que tá entregando entretenimento, é boa nas coisas. Eu queria a Sunstar. Eu acho a Sunstar muito água de chuchu. Ela é bonita. É porque o foda é que a gente compara com a temporada passada, que todo mundo era muito marcante. Até a Dawn, que era quietinho no começo, mas foi soltando, Morfine, maravilhosa, as finalistas tudo. Você chega nessa. Menino, você tem Sasha Colby de Winner, depois tem Nymphia, e agora vai ter uma bem qualquer coisa, entendeu? Esse é o problema. Elevou muito o nível nessas duas últimas campeãs. E aí agora não vai chegar, né? Nymphia deu uma subida também, né? Mas a gente gostou, né? Na época a gente gostou. Mas é tipo a Vênus ganhando. Porra. No Canadá. Não, e teve a grande twist que a gente não falou pros meninos do Splash Mountain da Michelle Visage, né? Que? Que era tipo assim, botava a Michelle Visage num tanque daqueles de parque, sabe? Aquele que o Silvio Santos caiu na água. Isso. Lembra? E aí elas tinham que escolher uma alavanca que não era ligada a nada. Era tipo assim, produção do Big Brother escolhe na hora. E aí a alavanca que derrubasse Michelle Visage, a eliminada do dia não saía. Ah, pronto. Mas aí os números, se você for pra lá pra ver, faz o 17, né? Sim. Elas Bolsonaro. Que foram burras de não escolher o número certo. É, mas assim, vamos combinar que se a RuPaul quisesse também ter colocado qualquer outro número pra salvar as faves dela, tinha botado. Uhum. Né? Tanto que pra mim a primeira lá, que foi a que a RuPaul mesmo chamou, aqui já foi boninhada. E eu achei que a bichinha foi roubada quando ela saiu. Porque ela era fraquinha no geral, mas no dia que ela saiu, tinha várias piores que ela, tava com look só básico. Sim. E jogaram a pobre os leões. Uhum. Sendo que ela tinha sido maravilhosa no episódio da comédia que ela ficou falando da perereca, tal. Eu amo. E a gente tava tendo roast, né? E começa a pipocar os roast antigos, né? Aí tive que ver o da Jinx de novo, que é muito bom falando. Nossa. Eu amei a hora que eles falam que a Suzy Tutti e a Jinx Monson dos pobres. Eu amo tanto quando a Jinx fala. A piroca da Ivy é tão grande que eu cheirei uma carreira de cocaína lá e deu tempo de eu parar e pensar. Eu virei a minha mãe. Não, e eu fiquei triste porque esse roast tinha tudo pra ter sido muito bom, que era o roast das vilãs, né, de Drag Race. Então era... Miss Isabelle Brooks, Plain Jane e Candy Mills. E eles só sabiam fazer piada de gordo. Uhum. Que Miss emagreceu, você viu, né? Vi. Por isso que ele emagreceu. Você viu? Ela falou, emagreci por causa desse rosto. Mas eu amei a piada que era assim, Plain Jane, você entrou com o Burger Finger e a sua irmã fez o Butthole Finger, né? Uhum. Eu amo. Tinha uma galera muito boa também, não lembro de nenhuma, mas eu lembro que tinha. A Butthole também, Sassi, ela teve um momento maravilhoso, que assim, no ensaio ela tava dando umas bocejadas. E aí a Whitney Cummings falou assim, você tá cansada, né, querida? Aí ela ficou meio sem graça e tal. Aí quando ela chegou lá no palco do roast, ela falou assim, Whitney, queria te pedir desculpa, eu não bocejei ontem, porque eu tava... Não, queria te pedir desculpa por ter bocejado e tá na mesa. Não é que eu tava cansada, é que você é entediante pra caralho, sua vagabunda. A Whitney teve uma gargalhada na cara dela. E olha que a Whitney Cummings é sem graça, hein? Pois é. Mas aí foi isso, Drag Race. Fiquei no aguardo de Brasil, né? Que? Ainda estou aqui? Não, garota. Drag Race Brasil. Ah, tá. Cláudia Raia, vem aí, né? Jurada. Drag Race, é. Acho que a gente devia convencer a Amanda a ver a segunda edição do Brasil. Não, acho que a gente devia começar a convencer a Amanda a assistir a primeira temporada. Ela tem que ver, eu acho assim. Não, se ela é uma GLS, ela precisa assistir. Uhum. É. Drag Race Brasil? Sim. Eu vi. Ué? Do nada. Oxi. A gente viu no sigilo, igual uma menina. É, não comentou nada. Oxi. Não falou um Miranda Lebrão 33 pra gente. Exatamente. Não, eu vi, maravilhoso. E vou ver a segunda temporada também. Pode ver. Maravilhoso, acho que você tá forçando um pouco. É. Não, então, vamos lá. Não é maravilhoso, mas assim, foi acima da minha expectativa. Eu achava que ia ser uma merda foda e foi bem legal, assim. Tanto que eu continuei até o final. Não ganhou quem eu gostaria, porém, enfim, é isso. Mas eu acho que aí ganhou o que ninguém gostaria, né? Exato. Exato. Então, a gente tá tendo que viver com isso, né? Pois é, temos que engolir. Mas, enfim, é isso. Que viver com isso. Mas vai acontecer agora na segunda temporada, que já tá aí. Vai acontecer o quê? De novo uma injustiça? Fraibes vencedora. A Fraibes não tá. Mas Desirée, vou ser muito Desirée, que ela vai estar. Tá. Desirée Beck é ótima, no Gongada Drag. Eu acho que quando o pessoal fala do marido dela. Eu amo a piada do sentar no marido dela, que todas elas... É, muito bom, é muito bom. Essa eu escrevi sentando no marido da Desirée. Quando o Sasha finalmente me levar no lugar da Greg. Nós vamos, com certeza. É só que eu quero levar você num legal. Boa. Com as drag que seja boa. Tipo, a lá, Valentina, que eu mandei o vídeo, você gostou. Uhum. Aí a Suzy Brasil também super rende. Então tem que ter um elenco bom. Porque vai ter um agora. Tem um agora que vai ter quem? Lumena. Que? Né? Porra, Lumena, gente. Lumena. Esse não, espero não. Entendeu? Aí eu falei, gente, aí eu não mereço. Esse Uber, né? Aí, Lumena virou drag? E Reis. Reis? Ó, vai ser... Assim, tirando a Suzy Brasil e a Caroline Absinto, que são boas, vai ter a... O de César, né? De Mikir e Lumena. Acho fraco. É, pagar 80 vale reais, bem. Acho complicado. Espero juntar umas drag legal que a gente já conhece. Nasa é muito... É legal assistir porque ela é burra. Sim. É, mas aí a piada é só essa mesmo, né? Ela é burra. É. Genesis. Ah, escrito no livro de Genesis, eu amo. Genesis. Escrito no livro de Genesis é muito bom. Muito bom mesmo. Eu amo. Ai, ai. Mas vamos seguir aqui então, menino. E vamos falar, já que estamos falando, né, das coisas que já passaram, que estão passando. The Traitors finalmente encerrou aí sua terceira temporada, né? Com os Traitors mais burros já vistos. Olha, não salva um. Porra. Exato. Uma temporada de Traitors muito caóticos, né? Se bem que na segunda temporada a gente viu o Dan tentando jogar a Phaedra debaixo do bus, né? Só que ela só se fudeu por causa disso, né? Senão ela ganhava fácil também. Exato. E aqui foram 5 Traitors na temporada, né? Acho que foi a maior quantidade de Traitors que a gente teve. E todos eles queimados pelos próprios Traitors. Se dependesse dos Faithfuls, né, menino? Tava todo mundo lá. É, porque Boston Rob fudeu Bob, nisso desconfiaram dele, Daniele ficou descaralhada do cu dela. Depois Daniele e Caroline começaram a apontar dedo uma pra outra, né? E aí, não satisfeita, Daniele no final realizou seu grande fetiche de recrutar Britney, que traiu ela à toa, porque achou que Dolores tinha mudado o voto. Olha. Nossa. Dolores que mais votou errado nessa temporada. Sim, toda hora falava, vou votar com meu coração, não com meu cérebro. Era sempre umas aleatórias, tipo, todo mundo votando, sei lá, no Wes. Aí ela, vou votar no Tom. Acho que Tom é o traitor. Que? Louco. Então, vou votar no Aiva. Completamente maluca, né? Gente, é assim, o que eu não me conformo é dessa mulher ter ganhado. Eu acho que a todos ali que ganharam, eu até passo um pano. Agora, Dolores não dá. Ah, eu só concordo com o Dylan e com a Gabi, com mais ninguém. Aquele britânico. Não, eu acho que o Ivar participou das mesas. Então, assim. Mas ele fez a bicha muda, né, amiga? Não, mas ele ficava falando com o Dylan no privado. É, então, eu acho que no sigilo ele falava, né? Mas assim, quem era boa mesmo era a Gabi. Apesar dela ter ouvido tudo no início da temporada e ter feito gaslight consigo mesma. O Dylan, ele acreditava em todos os tweets. Fez. O Dylan, o Dylan, cara, pra Gabi, pra Britney ter colado no Dylan a pecha de traitor, cara, era muito fácil. Era só ela dizer assim: engraçado, né? Porque você ficou colado aí defendendo todos os traitors, uhum, né? Primeiro Bob, depois Boston Rob, depois Danielle, né? Defendi até a morte, Carolyn. Exato, porque sempre tinha que alguém dizer pra ele, ele falava, não é mesmo, tá estranho isso aqui. Mas antes ele tava assim, sou essa pessoa até morrer. Exato, colado com eles, e aí você não quer ser traitor. Bonitão você. Porém, fazendo isso com belíssimas roupas, belíssimo sem roupa, né? Que homem. Que homem, é o momento ele, né? Eu acho que erraram muito de não ter chamado ele pra ser traitor na hora que puder escolher. Ia ser... Eu acho que ele não ia dar conta não, amigo. Muito vazio, não ia, mas ia açucarado. Mas ia ser tipo uma coisa assim que a gente já esperava, que ele fosse o bom moço, que ia chegar no final e blá blá blá, mas... É. Mas assim, eu acho que esse povo tá precisando entender o mínimo de entretenimento, que assim, pra mim não entra na minha cabeça eles não terem certeza que o Boston Rob já era de cara, porque é uma pessoa que a produção fez de tudo pra enfiar no programa. Botou pra entrar duas vezes, já deu a pecha de treta quando ele entrou, e eles ficaram assim, ó, oh, meu Deus, Boston Rob, não acredito. Não, e obviamente que eles iam aproveitar o Rob pra isso, eles não iam aproveitar sempre o alguém de survival, gente. É verdade, né? Nas duas temporadas antes foi. É verdade. Na segunda foi quem? A Parvati. Foi Dan, que era... Ah, é verdade. E na primeira Parvati. Siri. Quem escolheu a Parvati não foi a produção, né? Foi o Dan e a Phaedra. Mas, foi. Mesmo assim... Exatamente. É, mas eu acho que o problema é que, assim, pra mim, o problema foi aquele bosta do Boston Rob já querer matar os traitors logo no começo. Meu, vai até o meio do programa e depois vocês começam a matar, que aí você mas tira todo o negócio. Qual que é a questão do Boston Rob? Ele, hoje em dia, ele vai pras coisas pra reforçar que ele é o pirocudo, mastermind, não sei o quê. Então ele quer fazer as coisas cada vez mais cabulosas. Eu sei que o Léo Azul odeia ele, mas eu gosto muito do Boston Rob. Ah, me poupe. Não, eu acho que eu detesto ele, eu mas assim, a mesa lá dele foi muito boa, aquele acusando o Bob, mas assim, chato pra caralho, né? Mas ele acusou o Bob de uma forma que ele já se entregou de cara, todo mundo já percebeu, que era papo de traitor, né? Não, traitor on traitor. Todo mundo percebeu, mas demorou 15 anos pra eliminar ele. Atirarem ele. Mas porque são burros, ele. Não porque ele soube se esquivar. É, porque todo mundo ali era burro, né? Tanto os traitor como os peitos, né? Foi assim. Nossa, demorou muito, muito, muito, muito pra... Tanto que quando o Boston Rob saiu, foi que o negócio deu uma engrenada de novo. Porque enquanto tava nessa punheta com o Rob, o programa não tava andando. Eu não acho que deu uma engrenada. O meu problema foi que aí saiu ele. Aí depois Carolyn, a Danielle queria tirar a Carolyn do nada, que ela resolveu que ela tinha que trair ela também. Mas só ficou nessa porra dessa punheta também, porque ela é muito, ai gente, eu preciso... Mas o episódio da Guerra das Duas foi o melhor. É, foi bem bom. Foi muito bom. Foi bem bom. Não, pra mim a mesa do Boston Rob acho que foi a melhor de todas, infelizmente. Exato. Eu também acho. Vou ter que deitar pra ele. O pessoal caiu no chão, viado. É, foi muito bom. Eu acho que a do Bob chamando o Dylan de misguided também é muito boa. Foi ótima. Que, aliás, até perguntaram na reunião, né, se o Dylan vai fazer a drag dele, né? É. Não, e amo que perguntaram pra ele. E aí, Zac Efron viu que o Bob falou que ele é um ator ruim. E o que ele falou? Ele mandou ele assistir Baywatch. Gente, o filme farofa daquele. E é um dos piores da carreira do Zac Efron. É, ele mandou ver Baywatch pra ver o corpo dele. E como ele é viadão, ele só quer gostar, né? Exato. E o Dylan Efron virou o melhor amigo do Boston Rob, né, menino? Eles são melhores amigos agora. Ah, eu amo. Né? Eu amo os TikToks deles, Ju. Apesar de que Dylan, eu falo, né? Tem jeito de que você der uma bebida e ele faz uma broderagem ali com o brother, que ele é bem açucarado. Acho que às vezes ele é bissexual, né? Quem? Ah, seria tudo. Dylan Efron. Ah, nunca. Ele é muito hétero, gente. Não tem nem condição que ele vai ser bissexual, infelizmente. Tá certo que tá arregaçando o cuzão todo stories, mas tá... Dependendo do dia. Mas, gente, um sabor. Eu acho que o grande trunfo do Dylan é porque ele tem muito carisma. Ele é muito carismático. Ele não fala Eu achei que ele não ia render nada quando anunciaram ele, né? Também achei. Ele é aquele moço da segunda temporada do The Bachelor, só que com carisma. Que a Parvati falou, né? Que ele tinha toda a vibe do Peter. Sim. Só que é isso, diferente do Peter, ele não é bonzinho, tipo, ele faz alguma coisa, mesmo errando e tal, ele tava como parte do programa, achei bem legal a participação dele. Eu acho que ele não quer ser justiceiro, igual o outro lá, que ele era o grande líder da facção. Paus insuportáveis. É, então. Mas ele é tipo o cara normal, tu tá indo no programa, que tava lá com um monte de gente do reality show, que ele babou ovo, e ele tava lá se divertindo, curtindo o rolê dele, eu acho que... Foi bem legal. Pra mim, assim, ele ganhou sozinho esse programa e ninguém vai tirar na cabeça isso. Não, a Gabi ajudou muito. Para com isso. Não, a Gabi fez nada. O programa inteiro apareceu no último episódio. Que no isso, último episódio, garoto. Pra falar. As Bambis, elas eram meio fraquinhas mesmo, as Bambis. Era totalmente fraquinha. Elas eram meio Agora, fraquinhas. Desperdício de vaga é o marido da Britney Spears. Nossa! Ele sumiu, né, menino? Chatão. Ele Gente, até isso. Dorinda que saiu no. É Dorinda que saiu no primeiro episódio? Dorinda, é. Até ela rendeu mais em um episódio do que Sam e 8, 7. Nossa, e a barra do, da briga no, na reunião? Você disse que nem sabia quem eu era e Bob the Drag, porque eu não sabia quem era ninguém, meu anjo. se eu fosse agora quem vai fazer o casting do elenco. Eu só escolhi a Housewife, todas Housewives. É, porque matou todos, né? Agora eles vão botar mais, eu acho que umas duas pessoas de Drag Race, vai aumentar, porque parece que Trixie ia entrar nessa temporada e ela recusou, né? Eita. Olha aí. Tava as duas, a Bob e a Trixie. Mas vai ter mais de Drag Race, Housewives, eu acho que sempre serve. Eu acho Não, que é porque as Housewives, elas são boas, né? Porque as Housewives, elas são boas pra esse negócio do carão, de enredo, né? Falar nisso, inclusive, eu tenho um bafo que ninguém se importa, né? Porque a Phaedra, ela era housewife, né? Ela era housewife of Atlanta, ficou acho que 11 temporadas, saiu. E aí, no ano passado, ela entrou pro Married to Medicine, né? Ela entrou pro Married to Medicine. Mas arranjou um marido depois? Não, ela entrou avulsa. Ah, ela não é mulher de médico? Nem médica, né? Então... Amo! Ela entrou e aí ela entrou no ano passado, justamente por aquela movimenta, né? E aí, esse ano, chamaram ela pra voltar pro Housewives of Atlanta, né? E aí, menino, criaram todo um arco dentro dessa temporada de Married to Medicine atual, a 11ª, que ela briga com todo mundo e ela fala: não quero mais fazer parte desse grupo aqui, não quero. E aí, ontem eu tava vendo um vídeo no TikTok que foi a premiere, né, do Housewives of Atlanta. E aí eles perguntam, esse foi seu fim de participação mesmo em Married to Medicine, né? Aí acho que alguma treta rolou que ela se referiu ao Married to Medicine como o outro show e que ela não é obrigada a ficar miserável com a medicina. E aí, amor, diva. Lançou, e aí agora vai estar no Housewives of Atlanta, né, que estreia agora. Vai voltar, hoje, então. Vai, estreia hoje. Voltou ela e a Porsche, que são duas Housewives aí de Atlanta muito, muito famosas. É, as mais queridas depois da Nene Leakes, né? Mas você não sabe o que rolou no Married com ela? É que no Married to Medicine, no plot do programa, né? Na plot. Teve uma viagem de casais, e aí uma das médicas lá, Dr. Heavily, falou assim: então, Pedra, o que você acha de eu levar teu ex-marido nesse encontro de casais? Aí a Pedra fala assim: acho que não tem problema, acho que estamos de boa. E aí vai o ex-marido da Pedra, o Apollo, junto com a atual esposa, e a Pedra levou um namorado. Então tem uma briga ali, uma discussão. E aí depois disso ela vai embora da viagem de casais, fala que não é obrigada a lidar com Mean Girls. E a partir daí ela desaparece da temporada. Só apareceu no episódio passado, que foi o penúltimo, dizendo que não quer mais saber dessa amizade. Amizades tóxicas. Não quer, né? E aí, obviamente, porque ela tá voltando pro Housewives of Atlanta, né? Que estreia hoje. Bom. Eu adoro esses contratos que a pessoa vai pra uma temporada, não faz nem inteiro e fala: não sou obrigado. Pronto. É, exato. Né? Podia colocar a sogra, né? Do Ilhados com a sogra lá, aquela verde no The Traitors agora. Que? Ah, tá. Pensei que era Severina. Não, é aquela louca lá. Como é que era o nome dela? A dos verdes. Menino, lá. Vocês viram que o Anthony apareceu em Beleza Fatal? Quem? O Anthony do Ilhados com a sogra? Jura? Aham. É o quê? Gente, mas por quê? Achei que era Anthony do Queer Eye. Eu também. Ele tá fazendo figuração na novela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele aparece. E aí todo mundo, meu Deus! Ele aparece na... Cadê? Ele aparece quando estão indo buscar o gringo da Gisela no hospital. Aí ele aparece. Aí pega a cadeira de Lino? Exato. Não sabia nem que ele era ator. Atormentado, né? Socorro. Atormentado pela mãe. Exato. Aquele espírito... Não, mas menina, voltando só a The Trades, eu acho que eles tinham que diminuir os caras de Survivor e Big Brother. Que, ai, gente, não aguento mais esse povo que se acha. É porque o pessoal de Big Brother vem muito nesse negócio de, ai, eu sei fazer mind games, eu sei fazer grandes jogadas e tal. Não fez nem no Big Brother, mas vai fazer no Traders. Então, né? Tem isso. É, não, os do Big Brother são os que eu acho mais chatos, geralmente. Ah, os do Survivor também, né? Quando eu fui assistir a primeira temporada, né? A segunda temporada tem a Sandra, né? Todo mundo fala da Sandra, o grande moço que é Sandra. A bicha tava só fazendo figuração. Fez nada. E aí, Leonardo, você que viu a temporada de Sandra? Eu não vi a original dela. Eu vi Heroes vs. Villains, né? Que ela realmente é bem, bem desimportante. Ela era vilã. Ela chega na final arrastada por Parfit, né? E aí ela ganha. O Rio da Silva ganha, né? Ganha. É, porque a Parfit faz tudo, a Parfit e o Russell, e a Sandra tá lá. Aí ela fala, ai, vim pelas beiradas, me escondi, fiz muito bem. O povo, como gosta da Sandra, eu odeio os outros dois, lá, tá bom. É, inclusive a Parfit tá nesse plot aí, meio Boston Rob, né? Ela tá no Deal No Deal Island. E agora vai ser o 10º episódio, né? Essa semana foi o 10º episódio. Ela ficou salva 9 semanas consecutivas, a Parvati. Caralho, a Parvati, ela é profissional do reality, né? Sim, e ela confirmou que ela vai estar no Australian Survivor, que vai ser, tipo, os melhores jogadores do Australian Survivor versus os melhores jogadores dos Survivors ao redor do mundo. Gente, eu queria muito ser uma personalidade reality show, pra não fazer mais nada na minha vida, é só participar de reality. Mas a única que eu conheço do mundo é a Parvati. Ela é a única do mundo, a única profissional. Meu, todo mundo conhece a Parvati, né? Você vai na açougue comprar a carne, você conhece a Parvati? Conheço, menina. Fez temporada tal, não sei o que. Ela é tipo... Qual que era aquele... E eu adoro essa vagabunda, cara, que ela é muito boa. Ela é muito boa também. Ela é muito boa. Eu só tenho problema dela o dente dela é na goiabinha? É, mas ela é muito boa. Amiga, não tem lábio também. Isso me dá uma irritada. Tem uma boca fina, mas tudo bem. Ela sempre serve a tiarinha também, nos outros reais? Sim, sempre a tiarinha. Eu amo. Lançar uma marca de tiara. Gente, a temporada primeira que a Parvati ganha, né? Que é o Fans vs Favorites. É... cinema, assim, de um jeito que eu não consigo nem explicar. Eu queria muito ver Survivor, mas sei, uma coisa que não me pega, cara. Já tentei. Eu também. Eu já tentei muito ver, justamente por causa desses personagens que são muito conhecidos, né? No jogo. Nessa temporada do The Traitors agora, na terceira, foram o quê? 5 Survivors, né? Que era o Jeremy, o Tony, a Carolyn... Boston Robbie e... Acho que era só quatro mesmo. Gente, eu não entendo como eles fazem. Eles ganham uma e eles participam de 8, e aí ganham 3, e aí eles voltam. O Survivor tem quanto tempo? Sim, 89? É porque o Survivor é tipo Drag Race, assim, né? Eles têm 2 temporadas por ano, e teve uma época que eles faziam uma normal e uma com retornantes. Aí tinha umas que metade do elenco era novato e metade era que voltava. E tinha temporada especial que era todo mundo que voltava. Então teve muita gente voltando na época. Quem que é a Jujubi do Survivor? A Parvati? Eu acho que a Jujubi é a Boston Rob. Acho que botou umas 5, que foi na que botaram uma temporada só Boston Rob e todo mundo bufando Boston Rob pra ele ganhar. Mas o Boston Rob ganhou, né? Uma. Ganhou a quinta que ele participou. Ganhou. Porque a Parvati fez 3 e ganhou a também. Segunda. Aí no Heroes of Silas ela já não ganhou. A Sandra acho que fez umas 3 também. O Tony fez... 2 ou 3, a Marinha fez 3. O Tony ganhou 2, sim. Tony é qual mesmo? É o careca policial de Jersey Shore. Ruivo? Não, careca. Não, careca. Ah, o Tony é aquele que foi eliminado logo no começo, né? Isso, que saiu muito triste com o Boston Robbie, que deu um abraço nele. Isso. E aquele ruivo lá, meio gordinho? O Wes? Também era Big Brother? É, não, o Wes é The Challenger. Ah, é, tem esse rolê também, The Challenger. É, o Wes é The Challenger. Mas eu acho que assim, The Taters, assim, é várias subcelebs. Aí tem tipo o ex-Britney Spears, irmão do Zac Efron. Mas essa foi a primeira temporada que eles pegaram just celebs, né, sem ser de nenhum programa, assim. Essa foi a primeira temporada, porque nas outras, né, na primeira temporada tinha os anônimos, na segunda era todo mundo... Não precisa ter mais? Não, não precisa, não precisa mesmo. E aí agora vai ter, vamos ter a quarta temporada, né, que eu fico muito triste de ser só ano que vem, porque a gente tá em março ainda. Ah, gente, podiam muito chamar a Jujubi pra participar de The Taters. Ia ser isso, é maravilhoso. Amigo, eu não duvido que ela vai aparecer. Falar nisso, a gente tem que ver o reality da Jujubi, né, gente? Nossa, é verdade, menino. Existe o reality da Jujubi? É, o que ela participa aí. É o Big Brother com Dregs. É. Já tem até acabado e a gente não viu, né? Ah, mas vamos ver, vamos prestigiar. Como é que chama? Ah, eu mandei lá no nosso grupo, depois eu vou olhar, então. Vou procurar. Ah, é só procurar, assim, Jujubi, aí depois... Jujubi BBB. É, Juju do BBB. Jujubi Drag Brasil. Dragstar. E a gente não comentou BBB da Itália, né? Que tá bombando lá no grupo. Ai, que tá ódio! Bombando. Só a Júlia tá comentando. Beijo, Júlia. Bichinho. Beijo, Itália. Mas, ai, ai. Vamos um beijo falar pra Itália. Aqui, boa então. Noceira. Saída de The Traitors, né? Aliás, se você não assistiu The Traitors, quer assistir The Traitors, pelo amor de Deus, precisa ver The Traitors. Próxima quinta-feira, dia 27, chega a terceira temporada no Universal Plus, né? E se seguir o mesmo esquema das outras, vai ser 3 episódios e depois 1 episódio por semana, tá? Então, até junho termina, mesmo tendo terminado em março. A gente viu por lá, viu? A gente tem esse primeiro. Assiste que dá até pra você ver pra quarta temporada, né? Pra aquecimento. Aí a gente vai lançar o Enem. É isso. E ó, já fico na esperança por Jujubi na próxima temporada. Ah, eu quero muito que tenha Jujubi. Ou Trix Mattel, ou as duas. Acho que Trix não vai. Kátia é muito boa também. Kátia é muito louca. É. Isso é bom também acompanhar. Realidade Xângela. Ai, Xângela. Acho que eles não vão colocar uma criminosa lá, né? E nossa avó, Lavoie, também pode. Ai, Lavoie, ia ser tudo ela. Já que aí perdeu, corta, né? Organza. Aquarela. Ruby Ocean. Alyssa Edwards. Ah, que ódio. Qual que é aquela lá que ganhou a outra temporada? Do... Não, não ganhou. Foi, mãe. Qual? Meu, foi a Alyssa. Não, a outra coisa, aquela feia. Iron Tracks? Aqui a gente zoava. É... Que foi pra final junto com a Queen Kong. Ah, Kit. É, ah, Kit Scott Cloud. A drag box, né? É, a drag box. Isso, realidade, vai ter drag box no As drag box estão no Japão, né? Deve estar mentindo pra poder gravar a temporada, né, de Traitors. Ah, é verdade, né? Elas estão fazendo vídeo de comida lá, né? Porque desistiu de ser drag agora, né? Que isso, fizeram vídeo, já fizeram vídeo ontem já, tem que assistir. Tô fazendo o que no Japão, gente? Por passear, amiga. Feia. Ah, tá, fica por lá. Ser feia. Aí isso ela já fazia no Brasil. Cansaram de ser feias no Brasil. Agora eu faço com vista, né? Imagina uma temporada brasileira de The Traitors com blogueirinha, Diva Depressão, Maíra Medeiros. Nossa. É mesmo, nossa, é o quê? Se fosse na TV... Ele é pra GTV. É, Não, mas dá pra fazer o The Traitors no Brasil, em qualquer canal. Tem um monte de reality show aqui. Um monte de reality show, você tá pegando pesado, né? Mano, tem Big Brother, tem Fazenda, tem... E esse elenco, então, só de Big Brother e Fazenda. Fazenda no limite, dá pra pegar os reality shows. Tem de férias com ex, Power Couple. É, Masterchef. Filhado da sogra. Não, mas o Power Couple geralmente é um repeteco da Fazenda, ou quem fez... Power Couple depois faz a Fazenda, né? Sabe que os reality da Record tem um ecossystem que eles mesmo se alimentam, né? Quem tá aqui hoje, amanhã pode estar em outro lugar. Dá pra pegar a Aritana do Masterchef direto da cadeia. Ah, tá presa. Tá presa. Ah, é Nego G, né? Então, né? Então, menina, dá pra fazer um reality só com presidiários. Imagina, Tamires no The Traitors. Nossa, ah, é Paloma tá... E Dakota? Imagina a Dakota do The Traitors. Não, garoto, é Tamires a do BBB. Oh, Tamires. Ai, menino, verdade, Tamires. Achei que era Paloma. Vanille. Mini Vanille aí. Ai, gente, contrata nós que a gente monta um elenco top pra essas coisas. Dakota ia ser apresentadora do The Traitors Brasil. É, porque se ela entrasse, ela ia ser primeiro eliminada. Podia ser. Ah, a gente pode dar essa dica pro Boninho, que o Boninho tá querendo arrumar um reality pra fazer no SBT. Uhum. Mas dá pra pegar a gente de coisa do corrida por acho desastre. Acho melhor do que ele fazer lá o House of Villains. Acho melhor fazer um The Traitors do que fazer House of Villains. Prefiro. Uhum. Os Traidores, no SBT. E aí no final, tem um final igual da Reunion, né? Que é isso, escolhe o final e coloca escrito, lá. Escrito, né? É. Aí é você decide. Amo. Ah, menino, seguindo aqui, então. Eu e a Amanda, vamos falar... Ah, não, a Amanda foi urinar, então não vamos falar nada. Mas vimos aí, né, o comecinho de Medusa, nova série colombiana da Netflix, né? Eu achei que era mexicana, mas aí o boom na minha cara que era colombiana quando eu vi que tinha Ezequiel no elenco, né? Mais uma vez, Papiano fazendo o papel de marido canalha, né? Que essa é a personalidade dele em todas as séries que ele faz. Sempre o marido canalha. Quem que é Ezequiel? É o marido da mulherzinha Medusa. Mas quem ele é em outra série? É o marido da Palpito. Ah, Palpitinho. Isso que eu tava pensando. Marido da Palpito. Ele tá uma graça, assim, corporalmente, né? Mas de personalidade, realmente, ferrou. É sempre a mesma personalidade vagabunda. Ah, meninas, tem essa série, né? Gloriosa Bárbara Hidalgo, que acabou de se tornar CEO da Medusa Corporation, né? Essa empresa que manda e desmanda na Colômbia, dona de banco, dona de várias paradas. É a Lumon da Colômbia. A Lumon da Colômbia. E aí, essa mulher tá no seu iate ali, aproveitando o momento. Exato, no mar, né? Aberto ali, tranquilinha, até que seu iate explode. E eu amei que nessa cena o Henrique comentou assim, que orgasmo intenso, né? Ai, eu amo orgasmo intenso. Porque a gatinha tá lá tendo vários flashes de sexo, porque a série já começa assim, pá, flashes de sexo na sua cara, né? Você fala, gente. Sim. E aí, de repente, a mulher explode no barco e fala assim... Eu já tinha lido a sinopse, né? Que ela ia ficar sumida e tal. Pensei, beleza, a partir da explosão, a gente vai ficar na dúvida. Mas não, a gente já tem várias outras cenas dela depois, né? Sendo atacada, estuprada embaixo d'água, cortado o dedo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? É, o cortado o dedo dela cortaram mesmo, né, menino? Essa barra aí. Por que cortaram o dedo dela? A gente não vai saber, porque você não vai assistir mais. Eu só vi dois, então... Não, mas no primeiro episódio aparece o dedo enviado assim, em cartinha pro Pompom, né, da polícia. Adoro. E aí eu falei, gente, mas é só pra fingir que a mulher morreu, sendo que todo mundo sabe que não, e ela já tá num lugar sendo tratada pelo escolhido. Eu fiquei muito confuso. É que ela voltou, né, dos mortos, só que ela voltou como Lola, né, desmemoriada. Sim, que fala assim, ai, menina, você teve aqui a amnésia de conveniência, e você lembra da maior parte da sua vida, então ela lembra do marido, da filha, não sei o quê. Mas tem algumas coisinhas que você vai lembrar aos poucos. Aí ela esqueceu do amante. Exato. Só que toda hora flash de sexo, né? Sim, isso tem bastante. Que aí ela, são as memórias dela, é tudo sexo. Sim, que ela era uma grande transona. Inclusive no episódio 2 a gente descobre que ela e Ezequiel têm um casamento aberto. Olha aí, Lola mesmo. Ezequiel não, Zacarias, né? Zacarias, é, você ficou Ezequiel, por isso que eu perguntei quem era. Zacarias, né? E ele também fez aquela série do Pula Pula que Voa, né? Das crianças mortas no Pula Pula. Olha aí. E eu amo que a série, ela tem um personagem aí que é o grande detetive Danger Caramelo, né? Danger Caramelo! Que fez Quem Matou Sarah. Nossa, um gostoso Danger Caramelo. Ele fica tentando justificar o nome da série o tempo inteiro, porque o nome da empresa é Medusa, mas ele fica, né, durante a investigação, porque a família de Sarah é como os olhos de não sei o que da mitologia. Eu falei assim, meu anjo, para de sentar tanto. A gente já aceitou que não deu certo. E ele vai catar essa mulher em algum momento, porque ele tá sedentíssimo. É o mínimo que eu espero, um homem gostoso daquele, ficar ali só avulso. Ele tá muito sedento. E o pior que eu vi, já vi duas séries com ele, né? Que eu vi Quem Matou Sarah todo, que ele era o protagonista. E eu vi também Now and Then, que era da Apple TV Plus, que ele também tá lá. E ele é sempre muito talentoso corporalmente, né? Sempre muito talentoso. E aí, esse plot, né? Porque essa mulher era uma grandíssima o Zona, né, a Bárbara Hidalgo, porque no segundo episódio a gente descobre que ela conseguiu ser eleita a CEO da Medusa porque ela tava chantageando todo mundo do board lá, do conselho, né? Ela tinha gravações, coisas comprometedoras de todos os membros do board. E aí tem um cara lá do TI, né, Pompom, que fica ajudando, fica relembrando a ela e falando assim, ai, tá, psicografado, não, decodificado aqui, aí a gente não consigo ver os vídeos todos, mas tem esses preview aqui, aí é sempre ela chantageando alguém, sei lá, ela tem um tio que é viado, aí ela vai na boate pra gravar o tio chupando rola, pra ela falar assim, tá vendo, viado? E aí ela fica... Gay. O primo lá que não gosta dela fica transando com mulheres mais velhas por dinheiro. O primo tem uma cara de viadão da porra também, né? Tem, mas até agora só come velhas. E aí, menina, esse plot, né, de que ela vai ficar seguindo sua nova personalidade, né, sua nova personalidade, que é a boazinha, enquanto ela vai descobrindo que ela era uma grande filha da puta e tentando descobrir por quê e quem queria matar ela, né? Só que tem alguma explicação já no segundo de por que a filha dela faz uma cara de cu do caralho quando ela aparece viva? Nem um pouco. Até porque a criança tava chorando lá, né, querendo minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. É, não, porque quando ela aparece, a criança faz uma cara de fuda e essa vagabunda tá aqui. Aí depois ela volta no pão. Eu acho que foi a criança que tentou matar. Também acho. Ah, é. Encontrou o vibrador da mãe, né? E falou, vou explodir tudo. Que safada é essa? Eu amo. E as séries da Netflix cada vez mais com vibradores, né? Semana passada, a história da minha família. Essa semana, a Medusa com o vibrador. Vibrador bombando aí. É a doutrinação aí do vibrador. É a nova ditadura. Mas eu devo terminar de assistir. Olha. Em algum momento. Eu terminar de assistir. Porque eu vi os dois episódios e foi muito rápido, assim. Quando eu olhei, falei, gente, mas já acabou. Né? E eu consumo essas coisas colombianas, né? Mas eu achei que faltou uma poesia no primeiro, assim. Foi muito, pra mim... É, o primeiro episódio não é um episódio que capta, assim, você pra dentro da ação. Acho que fica muito jogado. Eles poderiam fazer algo mais atraente. Porque a gente não se importa o suficiente com a Dona Bárbara Hidalgo. Pois é. Podia ver mais o Dano de Caramelo e tal, sem roupa. Vai ter, com certeza, amiga. Com certeza vai ter nos próximos episódios. O que você achou, Mindy, dessa saga aí? Então, é meio isso assim, não me importei muito, sabe? Assim, o suficiente pra falar assim, ah, acho que eu vou ver o segundo episódio pra ver qual é. Geralmente eu vejo 3 episódios pra dar uma chance, né? Mas esse, assim, eu falei, tá bom, né? É, depois troco eu por outros. Troco por outros. Então, não curti muito, não, esse mistério. Vai ficar com Deus. Mas aí me fala depois, Sácia, só assim, só pra eu saber. Tá bom, contarei. E aí, menino, saindo da Colômbia, a gente vai para a Polônia, né? Gloriosa Polônia. Vai pra Polônia pra falar de Apenas Um Olhar, né? Mais uma série, minissérie baseada em livro do Harley Coben. Já teve umas 47 séries. Mas é minissérie da Netflix. Ele tem 85 milhões de livros. Gente, como a pessoa escreve tanto assim? Escrevi um livro há 3 anos atrás, tô ensaiando pra começar. Mas, amiga, é porque, assim, eu não sou grande leitora, mas eu digo isso com base nas séries do Harley Coben que eu já vi. São todas absolutamente iguais. É sempre igual. Pelo menos tá escrevendo ganhando dinheiro, né? É sempre igual as premissas da série. Alguém que some, alguém do passado que volta, é sempre a mesma baboseira. Amigo, o Harley Coben, vamos ser sinceros, é a Agatha Christie da nossa geração, né? Faz a mesma coisa e todo mundo acha que é genial. Bom. É porque, assim, eu devo ter visto mais... Acho que eu vi mais... Pelo menos o piloto de umas 6 minisséries dele na Netflix. Vi a outra que é do Prime Video, né? Que ele também fez uma Prime Video. E sempre as premissas são a mesma. Alguém do passado que voltou, uma cartinha que você recebeu, uma pessoa que tá fingindo ser quem não é. É sempre a mesma merda. E nessa aqui, né, Apenas Um Olhar, Just One Look, não deixa de ser diferente. É exatamente a mesma coisa. E vale dizer que esse livro já foi uma minissérie francesa, né, em 2000 e... Gente, ela é requentada. É, já foi uma minissérie francesa. Menina, deixa eu falar um negócio, você falou de Agatha Christie, eu vi um tweet hoje. A minha falou assim, gente, eu fui olhar na Bienal e nos comentários pediram pra trazer a Agatha Christie. Foi o próximo Bienal. E a mulher tá muito errada, eu amei também o vídeo. E a mesa branca como? Adoro. Ai, a vida é um sopro, né? A vida é um sopro. Da Agatha Christie, então, porra. Mas assim, mas eu vou te falar assim, eu nunca li nenhum livro desse cara e nunca vi nenhuma série baseada no livro dele. Então, pra mim, tá tudo assim, muito inédito, né? E eu, geralmente, eu leio, assim, esses livros bagaceira de suspense. Eu já li Agatha Christie, já li Sidney Sheldon pra caceta. E eu tenho o livro deles, desse cara que eu não li ainda. E um dia eu ainda vou ler. E a série até me pegou, vou te falar. Eu fiquei realmente curiosa, mas eu acho que é por isso. É porque eu nunca vi nada, nenhum material dele. Então, pra mim, realmente, é bem novo. Ah, não, e assim, daqui a duas semanas, literalmente daqui a duas semanas, tem mais uma série baseada em mais um livro do Harlan Coben estreando na Netflix. Mas, gente, que pacto é esse? É, daqui a duas semanas tem uma outra série estreada chamada Cilada, né? Que vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Amor era... Mas nessa aqui, né, no Apenas Um Olhar, a gente tem... O começo da série é meio bizarro, né? Porque tem um cara que tá preso, tá conversando com uma espécie de detetive, falando sobre uma coisa que aconteceu no passado que você não sabe, então você tá cagando. E de repente você conhece essa mulher, né? A gloriosa Grace, que quando era jovem, ela tava... Ai, eu ia fazer uma piada péssima, mas deixa quieto. Ela tava num... Até sei qual piada que você fez, não sei o que fazer. Meu Deus, não faça. Ela tava num show de rock que teve um incêndio no local do show. E até então, allegedly, ela foi a única sobrevivente. E isso virou uma marca, uma tristeza pra sempre na vida dos poloneses, né? Mas ela tá, tipo, seguindo a vida dela. Né, casou, tem dois filhos, ela tem várias marcas de queimadura pelo corpo, e ela tá seguindo a vida dela. O dia que a gente conhece ela é o aniversário desse incidente, inclusive o pai do melhor amigo liga pra ela, e ela fala, pô, não me liga mais não, sabe, mó deprê esse negócio, quero viver, né, e ela tá de boinha ali, vivendo umas férias com o marido, com os filhos. E aí, quando ela vai revelar as fotos das férias, né? Porque, afinal, 2024, quem não revela fotos, né? Ela as fotos vai revelar... da festa ficaram ótimas. Ficaram ótimas, exato. E aí, quando ela vai olhar as fotos, ela vê que tem uma foto que não é das férias. Parece ser do ambiente que pegou fogo. E tem quatro pessoas na foto. E uma delas parece muito com o marido dela. E aí, ela fala assim... Meu amor, é você que tá nessa foto? Ele fala, claro que não, sou mais bonito do que essa pessoa. Não, ele não fala assim, não. Ele fala, que isso, garoto? Você não é mais bonito? Ele podia ter só falado, nossa, não é que parece mesmo, mas eu não... Não, ele fala, e aí ele fala assim, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Ele olha e fala assim, gente, é óbvio que é você. É igual. E aí ele fala assim, então, preciso atender uma ligação. E desaparece. Vou ali comprar um cigarro e atender essa ligação, eu já volto. E desaparece, essa mulher fica, marido, cadê você, marido? Marido, cadê teu marido? E o marido desapareceu. Eu amo quando ela liga pra reportar o desaparecimento, a policial fala, já faz 48 horas? Não, então se fode aí, minha filha. Sim. Aí não, e ela assim, ela nem fica desesperada do tipo assim, pelo amor de Deus, você precisa me dar uma solução, eu tô desesperada. Não, ela fala, então tá bom. Eu queria saber se tem algum acidente com o carro dele, a placa é essa aqui. Aí ele, tá bom, qualquer coisa eu vou te avisando. Tem uma calma. Eu fiquei chocada. Várias avisando. E aí, menina, a gente vê esse homem depois sendo sequestrado, né? Sequestrado por alguém. Porque ele vai para um estacionamento avulso, né? Tá esperando alguém. E aí depois fica surpreso quando alguém aparece. Eu amo. Ó, eu até puxei aqui as séries do Harlan Coben. essa série, só pra anotar aqui, que ela me marcou tanto, que enquanto a gente comentava a outra lá, como que é o nome? Medusa? Eu fiquei pensando, mas não tinha o plot também do marido dela que desaparecia? E quando foi pra essa, eu fiquei, mas qual é a história dessa série mesmo? É do homem que desaparece mesmo. Eu amo! Ah, mas tinha também o plot de uma ligação dele, né? Que ele recebeu, que ele ligava pra alguém, ele recebeu uma ligação, sei lá. Recebeu um lírio. Assim, olha, eu vou contar tudo pra ela, eu cansei, sei o quê, eu não quero mais saber, eu vou pra cadeia e eu vou pagar pelo que eu fiz, não sei o quê, lá, lá, lá. E também tem aquela cena nada discreta, assim, super esquisita, né? Que aparentemente o melhor amigo dela sobreviveu ao incêndio, né? E ela só não lembra. Sim, porque tem uma ameaça aí, né, no final. É. Tem o cara falando pra ela, se você contar pra alguém o que aconteceu aqui nessa noite, você morre. Você morre, exatamente. E ela não... Exatamente. Bom pra ela, né? Eu puxei aqui, menina, na Netflix, só na Netflix tem... Essa Apenas Um Olhar, né, que é a mais recente. Também tem a Safe, essa eu vi, é com Michael C. Hall. Tem o Inocente, que é espanhola, também vi. A Grande Ilusão, eu vi o primeiro. Não Fale com Estranhos, também vi o primeiro. Fique Comigo, Confie em Mim, Que Falta Você Me Faz, que saiu em janeiro, eu vi essa também. Silêncio na Floresta, Desaparecido para Sempre. E no Prime Video tem Refúgio, né, também. No Prime Video tem só uma série. Refúgio. O que esse homem tá com dinheiro agora é uma sacanagem. Exato. E eu acho interessante, né? Porque, tipo, essa agora, Apenas Um Olhar, polonesa, né? A Silêncio na Floresta também é polonesa. A Safe, a Não Fale com Estranhos, a Fique Comigo, é inglesa. A Inocente, espanhola. Então o pessoal vai fazendo. Aguardando aí a adaptação brasileira de um livro. Amo. Ah, adoro. Rafael Montes, ai que ódio. Que ódio. Mas, assim, diferente da outra que eu vi esse ano, que. Ah, e também tem um negócio, né? Quando são as versões inglesas das séries do Harlan Coben, sempre tem, deve ter alguma coisa no contrato dele. Sempre tem o Richard Armitage. Sempre tem o Richard Armitage em qualquer uma dessas séries. Ele sempre tá. Deve ser no contrato. Mas, assim. A desse ano, do começo desse ano, me pegou. E eu assisti toda, acho que era só 5 episódios, eu acabei assistindo toda. Mas essa daqui não fiquei interessado, não. Confesso. Era aquela das crianças, da véia, você viu? As crianças da véia? Tinha uma que tinha uma velha bruxa e umas crianças que... Ah, essa é a do Prime Video, Refúgio. Uhum. Essa eu vi toda, também. Essa eu vi toda. Que também tinha o plot do pai que tinha morrido, mas na verdade não tinha morrido. Exato. Criativo, né? Mas e você, Mandy? Você gostasse? Então, eu gostei, assim, me deixou curioso. Eu vou ver, são só 6 episódios, né? Uhum. Eu vou ver. Aí eu trago novidades pra gente saber se teve um final diferente de outras séries. Como? Ou se é só Ctrl-V, gente. Viu uma, viu todas. Todas. É, ano passado eu vi aquela do... também do Harlan Coben, que era a Grande Ilusão, né? Que o cara fingia que tava a morte, que fingia que tava morto, que era da indústria farmacêutica, que aí no final a mulher faz a live, expõe toda a família rica, que o Richard Armitage é vilão também. Olha aí. E é isso. Essa eu ouvi falarem bastante bem. Essa eu achei ok, eu vi toda também. Eu sempre levo como eu tenho problemas com essas milhões de séries do Harlan Coben, porque elas são todas iguais, quando eu consigo... passado o primeiro episódio e ter vontade de ver o segundo, eu já considero uma grande vitória. Fala assim, essa daí, ok. Uhum. Que não foi o caso. Porque essa do olhar, eu senti que o episódio nem terminou, assim. Porque ela não me apresentou uma história, assim, minimamente fechada de um episódio pra eu entender que eu queria seguir pro próximo. Eu falei assim, gente, mas tá tudo tão confuso que parece que cortou o episódio no meio e seguiu. Uhum. Na verdade, pra mim só aconteceram duas coisas nesse episódio. Ela ficou tendo flashbacks, assim, pesadelos com o que aconteceu no passado. Então a gente sabe o que aconteceu no passado com ela. E que ela não lembra, né, exatamente o que aconteceu naquela noite, por ter sido traumático, etc. E esse lance da foto do marido dela e da foto. Parece que só aconteceu essas duas coisas em uma hora de episódio. E o resto todo, tipo, não serviu pra nada. Tem um plot de uma mulher, da mulher olhando a vizinha, vizinho transando, e a mulher... Ah, é verdade! Excelentíssima! Gente, a mulher começou a esfregar os peitos. O que tá acontecendo? Do nada um banheiro. Totalmente avulso. Eu falei, será que eu dormi? Será que... O que eu perdi aqui no meio desse caminho? Mas enfim, tem isso também. Tem esse voyeurismo aí do nada, do Neida. Mas enfim. Eu tô vendo aqui, ó. Eu fiquei curioso. Não sei se procede, né? Mas tá dizendo aqui que o Harlan Coben tem 36 livros publicados. Olha aí. E ele tem 62 anos. Preguiça. Né? Ele tem 62 anos, né? 32 livros publicados, José. 32. Ah. Vou fazer livro agora de gente desaparecida que finge a própria morte, pra ver se consigo pelo menos adaptação na Polônia, né? Tá bom, mano. Com certeza, vai conseguir, com certeza, amigo. Com certeza. Mas falando em polonês aí, em morte e ressurreição de Cristo, né? Vamos falar do final de temporada de Paradise, né? Finalmente aí encerrou aí após 8 episódios, já renovada pra segunda temporada. Graças e Deus. Tenho que dizer, Amanda Nunes. Que tenho medo, já até falei isso pra você quando a gente tava conversando, que tenho medo dos caminhos que essa série pode tomar, né? É, então, acho que eu, no meio da temporada, eu fiquei com medo já, porque assim, tava achando ela um pouco previsível demais, porque ela começou assim, surpreendendo muito, e aí depois ficou meio, umas perseguiçãozinha assim, meio, sem graça. Eu falei, será que vai entregar na finale? Pra mim, entregou. Eu gostei bastante da finale. Mas é aquilo. Tem um potencial gigantesco pra virar um grande... Vou atrás da minha mulher e... monstro da semana, quase, né? Vou naquele lugar, procurei, aí teve uma luta, achei pessoas, as pessoas morreram, aí vou pra outro lugar... Cara, se virar isso, vai ficar com Deus, porque eu não tenho saco. É, porque eles ainda vão ter que conciliar, né, com a trama da cidade. Que agora o filho do James Marsden vai ser o Tordo, né? Uhum. Então, tem essa grande questão aí. E pra Leoz, pra não estão entendendo nada, né? Depois que a gente viu lá o começo de Paradise, né? Que a gente descobre que é uma cidade subterrânea, que sofreu uma... que o mundo sofreu uma catástrofe meteorológica, né? As cidades foram submergidas, só que James Marsden decidiu acabar com o arsenal nuclear dos Estados Unidos, né? Porque tava, tipo, a Rússia tava jogando míssil, o Irã tava jogando míssil, e ele decide jogar esses mísseis para contra-atacar e, ao mesmo tempo, acabar com eles ali, né? Tipo, ele tem um mecanismo que ele conseguiria fazer, tipo... um pulso que ia conseguir fazer tipo, desarmar todas essas bombas nucleares. Só que algumas explodem, obviamente. E aí fica aquela questão de, tipo, o ar tá respirável, não está respirável. E durante a temporada a gente descobre que sim, o ar está respirável. Tem sobreviventes, né? Tem sobreviventes. Exato. Só que a Sinatra, né, que é a grande manda-chuva vilã da temporada... ela manda eliminar as pessoas que sabem que tem vida fora do silo, né? Ela manda eliminar essas pessoas. Ela tem muito medo de que as pessoas de fora queiram entrar e as pessoas de dentro queiram sair. Queiram sair, exato. Ela tenta deixar isso muito bem determinado e isolado. Então ela manda matar pessoas lá fora... Uma até das pessoas que saíam para poder matar pessoas lá fora era o cara que a gente viu no primeiro episódio, que trabalhava lá na casa do presidente junto com a outra menina lá da segurança. Os que ficaram jogando Wii. O cara que ficou dormindo enquanto o presidente era assassinado. Exato. Então, agora eu te pergunto, Amanda Guiar. Eu achei... absolutamente nada a ver esse plot do bibliotecário ter matado o presidente. Ah, amigo, foi uma solução fácil, sabia? Eles tentaram fazer um drama ali, tipo, pra sensibilizar todo mundo, mas assim, eu também não comprei muito essa história, não. Porque, assim, ele é um Ru. Sim. Entendeu? Ele é um rune, nunca ninguém prestou atenção nele. Teve aquela citação lá do ataque que o James Marsden sofreu quando o mundo ainda existia. Mas, tipo, em que momento você ia ligar com aquele cara ou coisa? Aí eles perdem maior tempão no oitavo episódio pra explicar o passado que ele trabalhava na obra da construção do silo. Aí ele descobriu que tinha um metais pesado, que as pessoas ficam doentes, ia morrer, e aí ele é demitido. E aí ele decide matar o presidente. Tipo, foda-se. Não é, porque se ele tivesse sido introduzido no primeiro episódio e a gente acompanhasse minimamente ele pra se importar com qualquer plot que ele fosse apresentado depois, beleza. Mas não, eles pegaram um cara que apareceu em um frame no primeiro episódio, ou no segundo episódio, sei lá. E aí, tipo, é o pessoal da cauda do avião. Pegaram um cara da cauda do avião lá de Lost e falaram assim, ah, então, esse cara aqui foi o cara que assassinou o presidente. E a gente, que? Tipo, não. Não era isso que a gente tava esperando. Isso foi meio bem xoxado. Eu realmente achei bem tirado do cu. E o plot mesmo que valeu a pena essa temporada, esse final de temporada, foi a crueldade, a frieza da assassina, que é da nossa assassina favorita dessa temporada. Jenya Mayoral. Porra, pelo amor de Deus, ela entregou tudo que a gente esperava e que a gente cagou o episódio inteiro pra aquele cara e o fato dele ter se matado. Tipo, nada daquilo eu me importei. E outra, ele entrou na casa do presidente, ele saiu da casa do presidente, tipo, furtivo, do jeito que ele é, um cara daquele tamanho. Daquele tamanho. Porra, pelo amor de Deus. Isso. E, tipo, não foi ele deu um tiro de sniper no presidente, ele brigou com o presidente. Ele pulou a janela, exato. Quebrou o jardim. Sentido nenhum aquilo não, ali. Aquilo ali não dava pra comprar, realmente esforçaram muito. Mas aquela cena do Randall chegando pra falar com a Sinetra e falando, cadê minha filha? E ela falando, cara, desculpa, so sorry, tive que mandar passar tua filha. Cara, aquilo ali foi muito tenso. Aquilo ali valeu o episódio inteiro. Valeu o episódio. E a assassina chegando e dando um tirambaço nos peitos de Sinetra. Porra, pelo amor de Deus. Aquilo ali, pra mim, valeu a temporada. Mas... Sim, e tudo por causa de um Wii. Tudo por causa de... Porra, sensacional. E ela chegando no ouvido de Sinetra, agonizando e falando, na próxima vez, você me dá o meu Wii. Caraca. Exato. E ela pegou o Wii pra ela mesmo também. Sim, porque ela é sinistra. Entendeu? Ela colocaram os pingos nos is, né? Aham. No is, né? Colocou os pingos nos is. Então, assim, eu acho que o plot de dentro, pra mim, ainda vai ser mais interessante. Apesar de que eu acho esse menino super água com salsicha, esse filho do presidente, pra ser o tordo, acho que ele vai ter que entregar tudo que ele não entregou essa temporada, porque eu achei esse menino péssimo. Também acho que a filha do Randall dá de 1000 a 0 nele. Então, eles vão colocar ela bem colada nele, com certeza, pra poder dar um... Certeza. Pra ele crescer, porque ele não é nada. Agora, e a gente descobre também, meninos, que o Randall descobre que a mulher dele tá viva. Tá viva. Minha morena tá viva! Exatamente. Então ele prontamente, no final da temporada, larga tudo, larga os filhos lá dentro do silo. E ele bota bem o uniformezinho dele de Rambo e sai em busca da mulher dele aqui fora, né? Fora do Big Brother. Exatamente. Ele fala, eu preciso saber onde tá minha mulher. Mas eu não me importo com o Randall. Eu não me importo com a mulher do Randall. Então, esse plot de fora, pra mim, realmente assim... Vai ser nada. Vai ser nada. Vou pular com... Não, vou pular não, mentira. Mas assim, se o foco da temporada for esse plot de fora, é muito provável que essa série me perca. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu também não fiquei muito animado com esse plot fora do silo, não. Entendo que talvez tinha que expandir um pouco, porque, né, você meio que resolveu as coisas ali dentro, mas ainda assim ficou... realmente. Bom. Vai ter que entregar muito. E vai ter que durar pouco esse plot fora, entendeu? O Randall vai ter que ir lá, achou a mulher, trouxe pra dentro. Já essa mulher logo, fala, vambora, minha filha, vem. Isso, vambora que nossos filhos estão lá esperando. A janta vai esfriar, vamos. É isso, faz a sopa, né? Mas, menino, saindo aí da presidência, né? Mesmo serviço de streaming, né? Saindo do paraíso e indo pra Nova York, né? Hell's Kitchen, porque... Finalmente aí estreou Demolidor Born Again, né? Renascido, nova série aí, sequência espiritual de Demolidor da Netflix, né? Com todo o elenco de volta. Eu nunca assisti, né, de Demolidor da Netflix, então pra mim é como se não existisse. Mas, menino, eu assisti tudo e não lembro de porra nenhuma. Também não, não lembro de nada. Eu só vi, da Netflix eu só vi Jessica Jones, alguns episódios de Punho de Ferro e Luke Cage e Defensores. Um cigano alisando o disco. Porque né? Você fez isso com você mesmo. Mas, assim, sempre ouvi as pessoas falarem muito apaixonadas de Demolidor e tal, que era muito boa, a questão da ação. E eu acho que Demolidor Renascido começa muito bem, porque os minutos iniciais ali, né, que a gente revê a Vampira do True Blood e o Gordinho lá... Né? Uhum. O Demolidor? Fog, lembrei. A gente Fog vê Nelson. Eles ali. Não, não é Fog o nome dele? É Fog e Karen. Karen Page, né? Uhum. E Fog Nelson. Tá. Vocês estavam falando. Fog e Zanon... Zanon... Zanon tava falando como se fossem duas pessoas, Fog e Nelson. Não, é que o nome dele é Fog Nelson. Ah, tá. Só quis dar um disclaimer, só pra falar que eu sou mais velho. Ele achou que Nelson era o nome da Karen Page. Eu amo. O Fog é Nelson. Né? Isso. Se eu chamasse Robson, ia ser mais legal. Aliás, ele. Tanto a Karen Page como o Fog estão confirmados na segunda temporada, né? Bom. Que? Não, é porque o Fog não morreu, né? É, porque tem os quadrinhos lá, né? Porque o Fog entrou pro serviço de proteção de testemunha. Não né? Me dá spoiler, seus filhos da puta. É igual o Jane amigo, nada disso. Amigo. Ah? É o quadrinho. É o quadrinho. Mas eu não lembro. Mas é igual o Jack do This Is Us foi pra cima. Ai, Amanda, vamos cometer homofobia aqui? Ah, né? Porra. Eu acho que não vai rolar isso na série, não. Só... É, pode ser só flashback também. Rolar, né? Pode ser só flashback também. É, né? Pode que seja. Pode ser só flashback. Porque a Karen Page tá acreditada na série e ela foi pra outra cidade, né? Ah, gente, não tá fazendo falta nenhuma essa chata. Meu Deus. Foi aí acreditada na série e a grande participação de um episódio e uma cena. É isso. Ah, gente, pra mim a melhor coisa que foi limar esses dois personagens logo no começo, só deixar Daredevil lá. O resto a gente não precisa, não se importa. Mas e aí, meninos? Aí a gente tem essa morte, né, do Fog. Tem o Demolidor abandonando o capuz, né? Porque ele cross the line, né? Ele mata, né? O moço lá. Foi a única coisa certa que ele fez em muito tempo. Eu falei, agora vai. Ele, oi, cruzou a linha. Eu falei, ah, meu filho, continua agora. Continua cruzando. Agora. Eu tenho que nem matou. Nem matou, o cara tava vivo. Pois uma coisa que me pegou muito foi o fato de, da primeira... coisa que o Rei do Crime fala é Vanessa, cara. Ele só fazia isso na série do Demolidor, né? Aparentemente tem até vídeos, edits dele falando Vanessa. E aí a primeira palavra dele na série é Vanessa, eu fiquei um pouco transtornado. Mas, assim, eu, como eu falei, eu não vi o série do Demolidor. Mas eu lembro que a Vanessa tinha morrido, não tinha? Então, eu acho que sim. Não, eu acho que ela... Eu não lembro se ela finge que morreu, ela volta. Eu não lembro. Tinha um plot que ela tinha ou morrido ou ficado em coma, uma parada meio bizarra. É, eu acho que tinha uma coisa meio em coma, que eu lembro que era uma coisa parecida com o Mr. Freeze do George Clooney lá do filme do Batman, da mulher lá presa no tanque de água, era uma coisa assim. Não lembro o que era, mas era eu lembro que era um plot desse. Ele ficava atrás de pegar alguma coisa pra ressuscitar a mulher. Um troço desse aí. Acho que era aquele plot todo da terceira temporada que tinha Elektra, não é? Que tinha uns negócios que até a Elektra ressuscitou, não foi? Também? Uhum. Mas não lembro de nada também. Não lembro nem se eu terminei a temporada. Eu não lembro também. Porque a Vanessa aparece, né? Agora é mulher de branco, ela. E ela é toda... Racista. Tá toda pronta pro crime, né? Tá pronta pro crime agora. Comandando o crime. E o Rei do Crime virou um bundão, né? Ele virou um bundão depois que ele levou um tiro na cara da Echo, né? Que eles têm que citar pra dizer assim: ah, ele tá vivo, tá, menino? Ele levou um tiro no Zói, mas tá vivo aí pra caramba, tá bonzinho. Vamos. Gente, a Echo participou de Daredevil? Eu não lembrava. Não, ela não, a Echo participou da série dela. Ele que participou da série da Echo. Ah, tá, não assisti esse inferno aí. Ele participou e ela dá um tiro no olho dele no final da série. É bom que a consequência, né? De, tipo, a cena final que eu tiro no olho, aí depois ele fala: me recuperei, deu tudo certo. Me recuperei, levou um tiro no olho. Uhum. E não tá nem usando um olho de vidro. Menino, sabe? Não vi a terceira temporada, acabei de ver, só vi a segunda. Olha aí, os fãs da Marvel tão demais. Eu queria perguntar pra vocês se alguém tem alguma memória, se isso é da série ou. Não. Desse bandido aí que Fog tava brigando, tal de Benja, né? Ele fala: menino, Benja tá no meu apartamento, Benja isso, Benja aquilo. É quase, é o marido da Lola. Né? Caio Blá. Uhum. Eles Benja falam como se Benja fosse uma grande figura, que desse pra entender o que aconteceu, e pra mim foi só. Ah, não, e eu achei que aquele cara que tava atrás deles era o. Mercenário não, o pistoleiro, sei lá, o. O que tem o. Que era o Colin Farrell no filme, né? Que era o Colin Farrell. Que é o amigo do Rick do Walking Dead agora, né? O novo. Não, o esse é o Justiceiro. O Justiceiro eu sei, amiga. O Punisher, eu achei que... não é ele? Não, eu achei que ele era. Nossa, aquele quem cara é que muito fã de Demolidor deve estar se rasgando, velho. Érica deve estar se matando inteira nesse momento. Quem matar é nós aqui. Vocês viaram, tá falando uma coisa engraçada. Não, que é o menino lá, que eu esqueci o nome dele, que no filme do Demolidor, ele é o Colin Farrell, que ele tem... Ah, que tem a miragem na testa. Isso, eu achei que era esse vilão, esse moço aí. Ah, ele aparece no Demolidor, acho que ele morre, não morreu? Era um careca também, careca alto, meio gostoso. Mas aí a Vanessa também tinha morrido, né, amiga, e voltou. Mas o Wade também aparece no Demolidor. Mas é Born Again, né? É igual a música da lista do Blackpink com a Doja Cat, Born Again. Né? E o Rei do Crime ficou com o olho curado e levou um tiro na cara? Aham, menino, Born Again, quem eles quiseram. E Benja, ninguém sabe quem é mesmo, né? É isso. Não. Vamos falar que é Caio Blá, na sala. No porão de... Mas, menino, eu assisti a série assim, lembrei do básico, quem era Daredevil, de onde ele surgiu, que ele tinha os dois amigos, um ele pegava a mulher, e ele tinha um amigo dele, e o resto não lembro mais. Eu acho que parte desse conceito vamos pra nova série. Esquece, não, tudo bem, eu só queria saber quem era Benji, porque que causou a morte de fogo e ninguém tá procurando ele. Não sei também. É, não, que aparentemente ele tá envolvido na bandidagem mais sinistra, né, tanto que no segundo episódio, quando o Matt vai lá na casa, né? Tá todo mundo indo lá matar ele, né? E ele fala: vieram te matar, cara. Voa. Não, porque pra mim eu fiquei achando que esse homem sabia quem era Daredevil e tirou ele de lá. Foi isso mesmo, não foi? Só pra matar Fog. Sim, é isso que eu entendi também. Pois é, mas por que Fog abrigava essa pessoa tão no mal? Não, porque ele ia testemunhar, não ia ser uma coisa isso. Disso? Que ele ele tava protegendo o cara, porque o cara ia testemunhar. Ele botou o cara dentro da casa dele. Então vamos culpabilizar a vítima mesmo, é o que é. Eu acho que Fog foi burro só. Morreu de burrice. Foi. E aí depois a gente vai descobrir que, na verdade, tudo isso interligado com o Rei do Crime, né? Nossa, que surpresa, né? Nunca antes visto. Nunca antes. Ah, gente, mas posso confessar? Eu sempre odiei Rei do Crime e ator e personagem, né? Desde que eu vi ele a primeira vez e não gostei. Só que dessa versão, gostei. Ah, não. Porque ele murchou, né? Porque ele não é mais gordo, né? Você gostou. Gente, agora ele tá padrão, né? Ele tá virando mas padrão com isso. Eu confesso que eu estranhei muito, porque o Rei do Crime do Vincent D'Onofrio sempre foi muito imponente, muito grande, né? Muito forte. E assim, eu entendo que o Vincent D'Onofrio já é um senhor, né? Mas ele murchou muito, né? E aí na série eles até dizem que é por causa que ficou nesse período de recuperação aí do que tiro foi esse que ele levou, né? Mas eu estranhei muito. E ele usa uns ternão. Ele usa uns ternão e ele tá com um corpinho pequeno. Mas você não acha também que ele tá meio cagão também nessa série? Eu não sei, assim, eu tive essa impressão Que ele, tá ele, meio... ele só tem garganta quando tá com o Matt, né? Que ele será fala, que é ele mesmo? Se for ser justiceiro, vou descer o cacete mesmo. É. Aí depois ele fica com um gatinho mansinho na televisão. Mas não sei também se pode ser parte do golpe dele, né? Menino, eu acho que é do personagem, é uma nova roupagem. Uma nova mulher, né? Sim, eu acho que uma nova versão, porque... E imagina voltar para aquela mesma chatice de antes. E eu acho que... Ah, mas vai voltar. Não, vai voltar, mas eu acho que assim, para um começo, ele quer ser prefeito, quer ser o prefeito, quer ser o Dudu Paz de Nova York, eu acho que é legal você fazer esse... Tentar trazer essa nova versão, ele, agora o povo gostar dele, mesmo ele ter sido o filho da puta, matar policial e ainda votam nele. Mas sabe qual que é o meu problema? Que acabaram de fazer Capitão Pátrio, que eu acho que só eu e Sassi vimos. E é a mesmíssima história do personagem do Harrison Ford, né? Do Thunderbolt lá. Ninguém se importou com esse, né? Acho que é mas faz, você fazer duas coisas igual junto é um pouco, né? Também acho. Mas eu falei esse negócio da postura dele, até porque assim, quando ele ganha, que tem aquela festa e tal, não sei o que, que aquela mulher fica olhando. Quem é aquela mulher também? Não sei quem é. Fica olhando pra ele, rodando taça e olhando pra cara dele. Ele parece que tá com medo dela, sabe? Tipo, a expressão dele é tipo assim, de apreensão. Tipo, ah, ganhei, beleza, mas tem mais coisa por trás e não tô com controle. É isso, eu acho que ele é laranja. Adoro, ele é laranja. É a mulher dele, né? Aqui, sei lá, acho que tem um. Me parece que a série quer convencer a gente de que ele realmente tá com alguma boa intenção em relação à cidade e tal, que ele não é de todo ruim. Poxa. Eu acho, mas. Eu vou com a cara de Vicente. Eu acho, né, Gil Grissom é muito simpático. Mas ele nesse papel, pra mim, não dá. Eu acho uma canastrice, um negócio que pra mim era pra ter tido uma temporada dele, segue a vida, vamos falar de outras coisas. Eu não consigo botar fé. Poderiam pegar um outro vilão pra ele, né? Podia. Reciclar o mesmo vilão de lá da série da Netflix, né? Já que tá fazendo uma coisa nova, fazer um vilão novo também, né? Também tá tendo o plot lá do outro justiceiro, né? O Tigre Branco, né? Inclusive, o ator até faleceu já, né? Depois das filmagens. É, ele faleceu depois das filmagens. Até o segundo episódio é oferecido pra ele, né? Ele morreu. Nem sei se ele terminou a temporada, né? Nem sei se também esse plot do Tigre vai continuar, porque eu só vi até o episódio 2, né? Então, eu não sei. Não sabia disso, não. É. Aí ele morreu. Mas é porque teve aquele plot, né? Que essa série tinha sido feita. E aí Kevin Bonnet olhou e falou... Tá bom não, hein? É que ia ter 18 episódios, diz que até o décimo não tinha nem uniforme, né? Aí falar assim, vamos transformar em save. Aí o Boné falou, não tá bom não, hein, menino? Vamos jogar tudo fora, refazer e aproveitar tudo que a Netflix já tinha feito. Mas ainda bem que refez, porque pra mim, 3 episódios maravilhosos. Milhões. Me entregaram em todos os episódios. Não tem um episódio ruim até agora. Estou vidrado em todos os episódios que assisti. Que isso! Entregaram. Eu só vi o primeiro e gostei também. Eu vou continuar também. Menino, eu acho que ele dá uma escalonada assim. No primeiro tem aqueles 15 primeiros minutos são muito bons. Uhum. Que é aquela luta dele assim do começo, né? Que me lembrou a cena do corredor, que é a famosa... Será a mais famosa da série do Demolidor, ele me lembrou muito aquele começo, a exaustão dele lutando, eu acho que eles quiseram trazer essa vibe mesmo. Depois da morte do Fog ali, a máscara caindo. Eu já tava cansada, amiga, quando eles estão lutando lá no bar, que aí é um dando porrada, o outro esfaqueando, aí o homem esfaqueando as pessoas, tudo, eu, meu Deus! Não, tem uma hora que para os dois na escada, né? Nenhum quer continuar. Pausa técnica para respiração. Mas eu acho muito bom, porque é a vibe que eu acho que eles querem trazer. Trouxeram da outra vez e trouxeram de novo, ficou muito bem feito. Aí morre Fog, a máscara caindo, achei cinema aquela cena. Achei muito bom. A abertura tá belíssima. Linda. É, eu lembro quando saiu a abertura, quando saiu no YouTube, que eles divulgaram, todo mundo falei, ah, gente, caguei nessa série, né? Mas aí você assiste, você fala, entrei no clima, nunca critiquei. Com o contexto, né? É. Mas é isso aí, limaram já Fogg e Karen, porque Karen também não aparece mais em 3 episódios, graças a Deus, aparece numa ceninha lá no segundo só. Que é chata pra caralho, né? Já era chata no Netflix, né? Na colocar... primeira vida, né? É. Agora ele tá pegando a psicóloga com cabelo belíssimo. Nossa, aliás, as cenas desses dois que eles estão só conversando num restaurante, eu consigo sentir o tesão deles em cada fala, né? Uhum. Ele fica falando assim, vou te recompensar daqui a pouco. Ela acha o bom, e aí ele fica olhando pra ela assim, tipo, vou te comer agora mesmo. É, vou te comer, você não vai entender que nem eu. Mas aí teve esse primeiro episódio, foi muito bom, e teve essa introdução do plot do Tigre Branco, do segundo foi a continuação, né? E do terceiro foi o julgamento, gente, julgamento muito maravilhoso. Amei muito também. Não vou dar spoiler, porque tem uma coisa... T-Hulk aparece? Oi? She-Hulk aparece? Não, She-Hulk não aparece. E menino, não tem uma cena de luta no terceiro episódio. E o terceiro episódio é muito bom. Que é tipo dramão mesmo. É um episódio de The Good Wife. Menino, é um episódio de The Good Wife, de Scandal, de How to Get Away. Não, How to Get Away não. Mas assim, não tem muitos twists. Assim, é uma coisa bem básica. Se você for parar pra assistir, tipo, tirando o começo dos 15 minutos, não é nada, meu Deus do céu. Mas é um básico bem feito. E aí... você tem vontade de ver, com um herói ali, tem um drama bem feito, tem um roteiro legal, os caras fazendo um jeito diferente, no segundo tem uma lutinha ainda do homem, então pra mim é tudo bem feito, que como a gente não tem isso na Marvel, séries da Marvel, né, tirando as que a gente já gosta, WandaVision, Agatha, que é uma vibe totalmente diferente, então eu gostei muito. E é o que eu falei, eu acho que é o melhor começo de série da Marvel que tem da Disney, que eles fizeram. Gosto de WandaVision, eu gosto de Agatha, mas eu acho que Agatha ele demora um pouco pra dar uma engrenada. E WandaVision também é aquilo lá, né? Cada episódio era uma vibe, mas eu acho que não é igual esse Demolidor, que já desde o primeiro ele tá escalonando pra mostrar que vai acontecer uma coisa. Ele desiste de ser herói, e aí agora ele tá passando um caso com um cara que é um vigilante lá também, então ele tem essa barra. O terceiro episódio é muito sobre essa barra do cara ser vigilante, mas é muita coisa que se aplica a ele também, né? Então faz sentido, parece uma coisa filler, mas na verdade ajuda o protagonista a crescer nesse... Mas você não acha estranho esse papo do vigilante? Considerando que estamos agora oficialmente no MCU, com o Demolidor, e tem um monte de vigilante amado, aclamado, tipo o Homem-Aranha tá ali, na vizinhança dele. Eu só gosto, não lembro o Capitão Parker, mas gosto. Por que que não gostam do vigilante Daredevil? Não, mas ele é contra todos os vigilantes. Ele cita todos eles, até o Homem-Aranha. Então, mas não é só ele, é a população falando que nós vamos votar nele porque os vigilantes estão acabando com a nossa vida, odiamos os vigilantes. E aí quando a gente vai ver os outros filmes da Marvel, aparentemente da mesma época, tá todo mundo de boa com os vigilantes. Isso não tem muita... Não tem muito fit com o MCU, mas assim, na série, pelo menos, parece que a galera tá insatisfeita com a cidade como um todo, né? Uhum. E ele bota muita culpa nos vigilantes, porque tem até um discurso de que os bons policiais estão com medo e os maus policiais não se importam, e, enfim, e aí os vigilantes atrapalham mais do que ajudam. Então ele constrói uma narrativa para colocar todo mundo contra os vigilantes. Mas realmente, se você jogar dentro do MCU, fica muito esquisito, porque a galera adora os vigilantes. Então, assim, a gente tinha Kamala, que era fã, tinha Avenger Con, né? Tipo, todo mundo super. Mas teve aquele plot lá que o presidente queria registrar os heróis, né? Tudo bem, mas aí isso era uma coisa dos políticos, não era da população. Mas o Fisk é político, né? Não, mas o que eu tô falando, o Fisk é tipo, o que eu estranho é o Daredevil tá andando em Nova York e ouvindo os pensamentos de todo mundo apoiando o Fisk, falando que o vigilante é uma merda. Mas é aquilo, você só foca no que fala mal de você. Porque... Ah, só nas críticas, né? As milhões de pessoas que amam, ele não tá dando atenção. Mas eu acho que faz sentido pra série, porque também tem que ficar mostrando algo, como que aclama e tal. Às vezes no Hell's Kitchen, né, menino, a reação dos vigilantes é muito mais extrema. Mas eu acho também que tem eles colocarem logo no primeiro caso que ele vai tratar, seja de um policial que morre, que o bandido lá, eu acho que já também tem um pouco disso, de o vigilante não tá lá pra proteger, e aí os policial que tá estão se fudendo, sei lá. Mas assim, eu tô comprando pela vibe da série. Eu não tô pensando no universo todo. Se eu parar no universo todo, nada faz sentido desde Ultimato, né? Então. A Marvel se perdeu, Zanon? É isso que você tá querendo dizer? É o que o Léo falou hoje no grupo. Lembraram agora da estátua lá parada no meio da Terra no filme do Capitão América 7 anos depois. Então a gente não dá pra cobrar coerência. Você vai pela vibe e esquece o resto. É. Assim, dessa série que eu fiquei muito feliz realmente com o menino Charlie. Você vê que ele tá muito feliz, tá aproveitando cada cena e tal. A parte do Fisk me desanima bem, assim, um negócio que confesso que deu umas boas puladas já no segundo episódio. Mas sigo curioso pra ver o que Derry vai aprontar aí. Aliás, melhor vídeo da semana é o Charlie Cox imitando o Tom Holland. Maravilhoso. Igualzinho. Gente, eu só queria assim, nada contra os calvos, tá, gente? Mas eu acho que o Charlie Cox, ele tá nessa indústria há um tempo, ele tem um dinheiro, ele podia já ter feito um implantinho. Só jogando. Eu amo. Não vi, eu não gosto. Tão bonito, tão calvo. Carecofobia aí, ó. Ah, mas ele tá gostosinho, o que importa é isso, né? Ó, e quero elogiar também a claridade da série, né, menino? Apesar de ter umas cenas ali dele na luz vermelha e tal, olhando pra cima, pensando no Fisk, tem umas ruas de Nova York iluminadas. Eu falei assim, nossa, gente... Dá até pra ver as coisas, né? Mas eu amei, porque a minha televisão, ela faz bullying comigo com série escura. Tanto que as séries da Apple, eu quase não consigo ver na minha TV, porque, tipo, é quase um podcast. Não, mas ninguém consegue. Pois é, e aí, pô, essa grata surpresa, consigo ver pessoas inteiras. É que teve uma cena de luta só, né, e uma de luta foi no meio no escuro, né, o resto não precisa ter escuro, né. É. E na fumaça, né, no escuro na fumaça. Mas foi boa, não vou criticar não. Eu já tava cansado daquela luta, falei, gente, já chega, né, pelo amor de Deus. Se a gente tá cansado, imagina esse homem calvo lutando. É, o pessoal não sabe a hora de parar. Eu, hein? O vigilante PCD não é levado a sério. O homem esbaforido, né? Ai, todo ai. Cagado. Mas assim, gente, continua em terceiro episódio. Muito bom também. Espero que continue assim. Vai continuar com a fé em Deus. E a psicóloga? Vai trair ele sim ou com certeza? Por enquanto, não tem indícios, não, né? Ou vai ser morto pelo casal. Meio do crime. Pelo beijo. Famoso beijo. Tá atrás do seu peitão. Não, eu amo assim, que eu vi, tava no Twitter, né, falando assim, ah, gente, várias referências nesse episódio 3, né, vários easter eggs. Menina, assisti, não peguei easter egg nenhum, acho que não sou um marvete suficiente. Ah, mas é que sua memória, né, amigo? É, velha, né? Foda. É porque a gente é o público médio, a gente não é fã. Não, a gente gosta de ser entretido. Ah, graças a Deus, né? Porque ser fã hoje em dia também deve ser um... Demodê demais, né? É um pé no saco. Mano, isso é uma coisa brega ser fã. Menina, vocês vão ver quando estrear a série da Quarta Asa lá, do Dragão, você vai ser como você insuportável. Falando dessa porra que tá tudo errado. Vai ser um podcast só eu falando mal. Vai sim. Vai me mutar o tempo inteiro. Não vou, não. Se é pra deixar você hablar, eu deixo você hablar. Eu duvido que eles façam quartazo tão cedo, que uns fãs tão chatos, uns negócios tão assim, que eles vão desistir na primeira cena de Shaden fudendo a menina, eles vão dizer, ah, não. Chá fudendo a menina? É Shaden o nome do... Shaden, Zayden. Ah, tá. É Shaden. É Shaden. Adoro que eu fiquei nervoso, inclusive, né? Menina, inclusive, deixa eu dar uma fofoca dessa série, né? A autora... Falou assim, ó, uma das coisas que pôs não negociava no contrato é que Zayden não é branco. E aí, né, aí estão fazendo o quê? O fandom? Colocando uma pessoa morena só, pra se o que seja o Zayden. Não, não, não é branco, gente, ele é bronzeado. Vai ser Michael Cimino. Que preguiça, hein? Olha, pra ser chato em a descrição que a mulher faz, tem que ser um gostoso nível assim, difícil de encontrar. Michael Cimino. Não, tipo, dá pra ser Michael Cimino. É tipo pompom, Zayden. É tipo pompom. Ah, então pode ser o moço lá que pode ser o moço que Leozo gosta. Quem? Porra, difícil. Ele gosta de muita gente, né? O príncipe viado lá, o marido do príncipe viado. Marido. Ah, muito magrinho, menino. Zakar, Zahar, Zafar. Ah, poderia ser Zakar, sim. Acho que ele é um pouco velho já pra ser Shaden, mas de cor. Shaden tem 20 anos só. Mas no coração a gente também tem 20 anos, amigo. É. Aí vamos botar quem? Jacob Elord. Violette vai ser Renesmee, quase certo, né? Então. Uhum. Vai sim. Ah, põe o Taylor Lautner, né? Que? Pode ser Joey King. Que é igual a Renesmee. Vai ser Violette com 50 anos, né? Vai ser Joey King, que é igual a Renesmee. Eu, diagramado igual. Socorro, gente. Que ódio. Que ódio, mano. Que ai, ai. Ué, mas não é? Não é um bom casting? Eu acho. Ah, muito bom, viu? Nota dó. Ah, é, mas vai ser série de TV, né? Vai ser da Prime. Vai ser ruim, menino, do Prime. Então não vai ser Joey King, não. Joey King vai ser só se for o dragão, né? Menino, se o Prime não tá conseguindo fazer Senhor dos Anéis, que eles gastaram com não sei quantos trilhões de reais, você acha que eles vão conseguir fazer Quartaz direito? Quartaz é o quê? Fantasia? Fantasia de dragão. Ai, gente, história de dragão. Fantasia de dragão, fantasia de qualquer coisa. Série de fantasia? É um dinheiro gasto do caralho. Nunca vai, o fã nunca vai ficar satisfeito, nunca vai ficar bem feito. Vamos parar, gente. Ai, podia voltar pra zero de filme, né? Quer ver um filme, depois de 2 anos ver outro, depois de 2 anos ver outro e ganha dinheiro. Fiquei fazendo série, gente. Ah, não. Não, e o Prime só faz série de Harry Potter. Vai ser uma gastação. E o Prime só faz série de fantasia que ninguém se importa, né? Roda do Tempo. Ninguém se importa, não. Ninguém, não. Eu me importo e eu pago a minha mensalidade do Prime pontualmente, anualmente. Você que vai pagar. Vai pagar 10 reais a mais pra ver sem anúncio? Com certeza não. Como diria a Erika, você que sustenta essa merda. Eu que inclusive, Roda do Tempo, eles, é uma fantasia que eles gastam 10 reais por episódio, né? Exatamente. É, mas aí. O Roda do Tempo é produção Chapolin Colorado, filho. Então, não tá gastando nada. Imagina que vai ser Quartazo, então. Ele. Ah, se fosse Chapolin Colorado. Ai, ai. Mas, menino, seguindo aqui, então, né, deixando Los Angeles, Nova York de lado, vamos aqui pra Inglaterra dar um pulinho, né, porque saiu o filme novo do Prime, já que a gente tava falando do Prime, né, de R$5 envolvido, que é Picture This, né, queimando o filme. Que título horrível. Horroroso, queimando a rosca, né. Novo filme aí do Prime Video, né? Protagonizado pela belíssima, nem tão belíssima nesse filme, Simone Ashley. E pelo sobrinho neto do Ralph Fiennes, né? O Hero Fiennes Stephen, né? E também tem o moço do Ted Lasso também, né? O filme Phil Dunster também. Tem o moço do Ted Lasso. Sim, esse menino que é o amigo dela, que trabalha com ela, é o Vinhado. Eu fiquei, eu vendo o filme, eu fiquei assim, gente, eu já vi esse menino, onde que eu já vi esse menino? Onde você aí, já viu esse menino? Fui pras internet, né, pra procurar o que ele fez, falei, ah, nunca vi esse menino. Mas, tá, ele tá acreditado, ih, peraí que agora eu até esqueci, eu vou ver aqui, em alguma série que eu tô vendo, eu falei, ué, mas, eu não sei se é na Roda do Tempo, ou se é, eu acho que é na Roda do Tempo mesmo, eu falei, ué, mas ele não tá lá. Parece que vai entrar na terceira temporada. Ou seja, então você já viu ele atuar antes, já tá acreditado. Exatamente. O lance é Visões de Raven, porque eu fiquei o filme inteiro falando, tenho certeza que eu já vi esse menino em algum lugar. Aí eu falei, não, vou gravar hoje, os meninos vão, certeza que eles vão lembrar de onde que esse menino existe. Ninguém lembra. Eu já vi ele na série da Apple TV, né? Do Still Up. Still Up, ainda acordado. Acho que só eu e Taylor vimos essa série. Quem que é o garoto? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Luke Fetterson. Ah, muito famoso esse moço. Porra. Famoso o Ru, né? Famoso quem? É o Ruivinho, né? Não. Não é o Ruivinho de Roda do Tempo? Não, ele não entrou ainda, garoto. Não, então, aqui tá escrito que ele vai entrar na terceira temporada. Eu tô vendo a filmografia dele aqui, de fato não conheço ela, mas eu olho pra cara dele e eu sei que é ele. É um rosto comum. Então, a cara dele, a primeira coisa que eu pensei foi no Ruivinho da Roda do Tempo. Eu falei assim, cara, então, ele é o protagonista da Roda do Tempo. Aí depois eu falei, não, ele tá muito grandão. O menino da Roda do Tempo é mais mirrado. Aí fiquei nessa. Ah, mas Mas vale dizer que ele, no queimando o filme, rouba a cena, né? Como diriam os cristos aí. Tá realmente maravilhoso. Sim, ele, ah, ele tá maravilhoso. Maior gay. E por que, menino? Qual é a premissa desse filme, né? Que a gente tem essa grande fotógrafa aí, né? Pia, grande fotógrafa artística, falida, que tá ali no seu estúdio, né? Ela é de família indiana. E vai ter o casamento da sua irmã, da né? Minha. Da sua irmã. Mesmo você não tendo, da sua irmã. vai ter o casamento da sua irmã, né? Sonal. E ela é a pessoa amarga, né? Porque não tem uma alegria na vida. Tá devendo dinheiro, né? Quer viver de arte. Como a gente, né? É. Quer viver de arte, né, menino? E aí, durante um dos eventos do casamento da irmã, né? Porque vão ser 30 dias de festividades. Eles decidem que ela... mulheres apaixonadas, né, menino? Exato. Um guru fala pra ela que ela vai conhecer o homem da vida dela no quinto encontro, né? E aí, cada um da família decide arrumar um encontro pra ela. E assim, o que mais me espantou é que esse filme, ele é baseado num filme do ano passado. What? Né? Ele é baseado num filme do ano passado, também do Prime Video, e que também é muito fraquinho. Mas esse filme, o Queimando a Rosca, consegue ser pior do que o filme do ano passado, que é o 5 Chances pra Ser Feliz. Que é, em vez de ser com indianos, é com asiáticos. Uhum. E aí a menina, em vez de ser fotógrafa, ela tem uma loja de chá. Ixi, né? Eu não acredito. E aí ela tem que fazer 5 encontros. Ela tem que fazer 5 encontros que a família vai escolher pra ela, né? Então, mas assim, vale dizer que eles podiam ter mudado o roteiro de Picture Disney na hora que ele fala o número de encontros, porque ela nem vai no 5, né? Ela mesma fala no final. Nem fui em tudo. Exatamente. E assim, gente... Eu já questionei com o Leoz a beleza de Simone Ashley, ele falou que eu tô maluco. Mas não, eu acho que, é claro, ela não tá nível Bridgerton, mas ela tá bastante bonita. Bonita pra caramba, tudo natural. É. Eu acho também. Que ela não tá bonita, tá ok, dá pro gasto, né? Mas, no geral, eu achei esse filme tão água de salsicha, tão água de salsicha, que eu só queria que ele acabasse, de verdade. Ai, amiga, eu gostei. Também, entendi, me abraço. Nossa, é um filme sobre um casal que não se entende, né? Que tem esse menino lá, o homem sem graça de After. Hero. E o casal não tem interação no filme, é isso. Então, é aquele tipo de filme que você já sabe o final no início, né? Sim. Quando ela fala assim, meu último amor foi o meu amor da adolescência, você já sabe. É igual a Larissa, né? Que o último amor foi Pedro. Sim. Meu Deus. Inclusive, o motivo do rompimento dela com ele é o mesmo de Larissa Pedro, né? Vacilei com ela. Exato, uma conversa interrompida. Exato. E assim, é isso. Você já sabe o final no início? Já sabe. Mas assim, eu achei divertido. Eu achei os encontros, os que ela teve, obviamente. Eu achei engraçado, já achei os pretendentes engraçados. Ai, gente, o homem querendo impedir ela de fazer o número 2 na privada dele, eu achei o auge. Gente, eu vi dublado, na dublagem, o cara falando, você me promete que você não vai fazer cocô? Não vai fazer cocô, ela? Não, eu não vou fazer cocô. O que que tá acontecendo? Eu amei também o querido que é apaixonado pela mãe dela, que tinha um book club com a Lakshmi. Sim. Depois a mãe tá agarrando o homem no casamento. É, porque assim, eu torci por ele, e eu falei assim, gente, será que vai ser ele? Porque, né, ele tá tão bonzinho, tão simpático, tão galera. Aí depois teve o plot, aí quando, né, enfim, fica claro que ele tá tendo um caso com a mãe. Tem o plot que ele beija ela e fala o nome da mãe dela. Sim, socorro. Depois dela quase matar ele e depois salvar a vida dele. É, tipo, eu torci por ele, assim, porque eu achei ele muito legal. Mas eu amei, porque o pai dela é horroroso, tóxico, nojento. Então adorei que a mãe dela tava dando esse golpe. Ah, é... E o único que eu não gostei mesmo foi o professor de yoga, chatíssimo. Ah. Só queria que ele se afogasse na piscina e acabasse esse plot dele. Mas foi bom porque ele acabou com a mulher chatíssima também. E os dois acabaram juntos, na Chatolândia. Eu fiquei assim, eu realmente queria, eu fui de boa vontade, né? Mas eu queria realmente ter achado essa graça que vocês acharam e eu não consegui. Não, mas não é também que é uma super graça. É engraçado, entendeu? Eu só fiquei entediadíssimo. Fiquei muito entediado vendo tudo, assim. Ficava, tá. Bacana, né? Que coisa. O amigo agora? Dela é legal também. Eu acho que, assim, no geral, eu achei os personagens legais. A irmã dela, achei a irmã dela era engraçada também. Então, tipo... A irmã dela era a melhor personagem da... A melhor. Do filme. Digo com tranquilidade. Nossa, e o noivo da irmã também, hein? Olha, parabéns. Ó, graças a Deus. Digo com tranquilidade que o irmão do. O irmão, a irmã dela era a melhor personagem da série. O pior personagem foi Pedro. Pior. Pascal? Chatíssimo. Não, Pedro de Larissa. namorado final. Namorado final. Fiquei muito confuso, real, porque eles têm pouquíssimas interações. Eles só têm uma interação no carro e depois no final do filme. E eu fiquei, gente, cadê eu torcendo por esse casal? Menina, eu tava quase torcendo pra ela ficar com o amigo viado do que ficar com coisa. Porque não parecia casal, gente. Dela, né? Porque assim, ela tava tão interagindo com o amigo viado, passou metade do filme mais interagindo com ele, eu falei, gente, esse homem vai virar hétero do nada. E aí ele vai descobrir que ele gosta de xereca e eles vão ficar juntos. Ia ser tudo, porque ele é muito maravilhoso. O amigo viado é muito maravilhoso. Mas achei a protagonista chata também. O pior pra mim foi o cara. Pra mim, tipo, nada a ver. Descalça, né, Zanon? Ai, menino, não aguenta. Pés descalços, sabe? Sonhos brancos. Sonhos brancos. É, 2025. Mas vocês não ficaram emocionados quando ela faz o discurso de por que o retratismo é tão importante no mundo? Porra! Nós pecando novamente, né? Porra! Nós pecamos indiano, né? É, Bollywood, nós pecamos. A gente acha a Simone Ashley belíssima, mas deixaram ela feia nesse filme. Não, deixaram. Eu falei isso. Menino, ela tá toda descabelada, não passa um pente naquele cabelo. E aí, no final, ela tá bonita. Aquele cabelo de vampira, né? É, com uma mecha aleatória branca ali no meio, que você não sabe se é mecha, se é alguma falha da Matrix, alguma coisa. Ah, mas esse é vibe petista, né? É vibe... o FR. Pés descalços. Exatamente. O coração sonhador. Na arte. Uhum. Aí, tipo, deram essa esculachada nela. Mas, assim, eu acho ela bonita de qualquer jeito. Pode descabelar ela quanto for que eu acho. Não, ela é bonita, mas, assim, não é bonita como a gente sabe que o potencial dela é. Nossa. Mas deu uma raiva dessa POC, que o cara chega, você tira a foto de passaporte? Ela, não tira. Começou a revoltar. Eu falei, gato, você não tem dinheiro, você tem que aceitar os 10 reais que ele vai te dar pra você tirar uma foto dele. Exatamente. Na situação de barril que ela tá, meu filho, de qualquer foto que o cara quiser tirar, tinha que tirar. E ela ficou famosa depois só porque era um discurso que não foi nem pelo trabalho dela, foi pelo discurso que ela fez. Pois é. Exato, deu um textão no Face, né, menino? No final das contas, a vida dela toda se arrumou porque o universo quis, porque ela mesmo não arrumou nada, nem as lembrancinhas do casamento da irmã ela fez. Ela fez. Ainda levou o crédito, né? Ainda levou o crédito das lembrancinhas. Exatamente. Essa é uma pessoa muito abençoada de família e amigos. É isso. Ela mesmo, coitada. Complicado. Mas eu achei divertidinho o filme. É, assim, pensando em outros filmes que a gente já teve que ver aqui, eu acho que esse, sim, passou longe de ofender. Olha aí, não ofendeu em nada. Não, ele não ofende, mas eu acho que ele só não me gera nada, ele é insosso, exatamente, você não falou, né? Bege. Não me zera. Nossa, ele não gera nenhum. Não vou mentir que ele não me entreteu, pra mim. Eu defini ele tipo dona da bola, não engaja, mas também não ofende, é isso. Eu poderia ficar sem assistir, porque eu vou esquecer dele em 2 dias. Já esqueci, na verdade. E olha que eu vi ontem o final. Eles fizeram até um J-Roll no final, né? Exato, pra ver se se engajava, né? Botaram uma musiquinha, umas danças e... Ah, tá. Bacana. Tem uma parada que não me engaja mais, é musiquinha e dança em filme. Me dá vontade de passar, automaticamente. Até aquele musical dos drinks de Mad Men? Eles claramente queriam emular ali o Unwritten no final do aquele filme que todo mundo acha incrível e a gente acha uma bosta. Anyone but you. Exato. Eles queriam fazer. Mas aí ninguém se importou, né? Como ninguém se importou num tondo. Exato, e como é um filme que tá no Prime Video, ninguém assistiu também, né? Ainda bem que ela tem um emprego em Bridgerton garantido, né? Pra ser esposa. Graças a Deus. Três cenas. Como figurante. Não, foi embora já, não foi? Não, ela vai aparecer ainda na terceira. Na quarta. Falar, né? Que ela tinha ido embora. Terceira não, quarta. Nossa Kate Sharma. Menino, tô vendo aqui que acabaram as filmagens de Pânico 7. Olha aí. Próximas semanas vão confirmar mais retornos aí. Aí eu fico, não sei se eu fico preocupado, né? Porque acabou a filmagem um ano antes do filme estrear, né? É pra poder trabalhar bastante na pós. Pós-produção, né? Muitos efeitos, né? Sim. Ô, Sassi, deixa eu dar uma atualização aqui rapidamente. Eu sei que tá todo mundo esperando, que eu falei até lá no set que a gente ia dar, né? Do show da banda Kiss, menino, Brasil. Ah, é verdade, né? Menino, porque aquele dia que eu tinha comentado aqui, eu tava cogitando ir pra ter a experiência do Tonhã Brasil Show e tal, né? E aí eu vou falar pra vocês... Vou falar pra vocês qual que era o preço do show da banda Kiss Me naquele dia e qual que ele tá agora, tá? Eita, virou hot, hein? É, já virou. E já, eu já vi que aumentou de novo agora, então já vou dar atualização extrema. Tá escrito segundo lote, que era o mesmo que eu tinha visto, já tá mais caro. O dia que eu vi, tinha pista comum, Tonhã Brasil Show, R$180. Falei, ok, dá pra... E a pista premium era R$290. Vocês querem chutar quanto tá cada um hoje? A premium deve ter uns 550. Não, eu acho que a pista tá R$220. Ó, a pista normal tá R$390. E a premium tá R$490. Meu Deus! Olha. E agora a premium aparece como camarote. Então eles pegaram o mesmo espaço que, gente, deveria ser um espacinho ali e mudaram o nome. Adoro camarote. Realmente, coragem pra quem. Aí eu tô achando que eu vou ter que ir no Teatro Clara Nunes aí no Rio, né? É isso aí. Valorize o Teatro Clara Nunes, que eu não sei se mudaram os preços, mas. Esse cara valorize o Teatro Nacional. Eu acho que tinha que valorizar o Boteco Tonhã Brasil, né? Gente, eu me pergunto se alguém está comprando essa caralha ou se eles estão só, tipo, fingindo. E aí vão chegar na hora e vai dizer, ah, gente, pelo amor de Deus, venham. Eu acho promoção, que... Vai ter promoção na rádio da cidade. R$40 mil, gente, pelo amor de Deus. Vai ser aquilo, você compra um cigarro, ganha o ingresso. Tem o plot que o Luciano Guaraldo conta, né, do show do Double U que teve em Franca, que ninguém tinha comprado, eles estavam vendendo a R$2 lá na foto. E eu acho que vai ser o destino de Toinha Big Show aí. Sim, e Luciano Maia disse que a Alanis Morissette, quando tava no auge, também fez um show em Teresina que ninguém divulgou direito, e aí tava os cambistas praticamente dando os ingressos. Porra. É, porque esses ingressos vão ser uma grande parte que vendeu no primeiro lote, cambista, né? E agora a Lani tá indo rolar pra Lusa, né? Amigo, mas será se você for lá pra porta de Toinha no dia, não vai ter uns cambistas vendendo a R$50? Amigo, eu acho que não, porque Toinha, eu vou te explicar. Você lembra da Vitória Hall, já era numa área isolada, né? Que era só os comércios fechados, é cachorro. Mesmo. Sim. O setor de oficinas, que é onde é o Tonhã Brasil Show e era a afinada Blue Space, a Boate LS aqui anterior, ele é mais isolado ainda. Você tá no meio do mato, um monte de oficina fechada, um lugar, né, inóspito. Então, assim, eu acho que nem vai ter cambista se arriscando lá, não. Menino, o Uber vai subir lá? Não tem nem a barraquinha do cachorro quente lá no Tonhã. Ixi, pra sair depois e comer um dogão. É, complicado, hein, banda Kissme. Olha. Na frente da Vitória House tinha os podrão, tanto que até quebrou a cadeira lá. Né? Sim, tinha os dois podrão, tinha a barraquinha do House, tinha tudo. Foi sempre humilhado, né, amigo? Você quebrou a cadeira, menino? Quebrou, não. Sentou lá e nossa, caiu igual uma jaca. Força, tá de paz mesmo. Porra. Não, mas a cadeira tava chichando. Pariu. Pois é. Exato. E olha que eu nem tava gordo como eu tô hoje em dia. Menina, e você falou da banda aqui, você viu que vai ter o festival do Realness em São Paulo, né? Vai trazer várias vidas, drags, né? Você viu quanto tá o ingresso? Agosto, né? Quanto? Não, quanto tá? Menina, a inteira é R$500 da pista. Eita! E ainda cadeira... bem que a gente é estudante. Não tem, mas tem social, pelo menos. Olha. É, 250 a pista, cadeira é 600 inteira e meia pista, meia social, 300, né? E tem o Meet and Greet, que é 900 conto. Sim. Porra. Gente, eu lembro que eu paguei o Meet and Greet na primeira vez que veio uma drag no Brasil, que Jujubi, eu paguei R$120. É, mas a Bianca Del Rio tava fazendo um show também, que ia ser aqui em São Paulo, não sei o que, aqui ia ser tipo num teatro de uma escola, mega simples, e tava tipo R$600 e tantos pra você ver o show dela. É, gente, aqui no Rio também foi tipo isso também. É que assim, o Festival do Realness, pelo menos são tipo umas 8, umas 6 drag race, aí tem as do Brasil, tem outras drag, eu até entendo ser um pouco mais caro, mas acho que é muito mais caro também, né? Uhum. 500 conto. Mas enfim, né? Mas é mais barato que ver o show da Bianca Del Rio. Ah, isso é. Ou mais barato que ver a banda Kiss Me também, né? Exato. No Toinha Brasil, que o Uber não vai subir. É, mas você vai no camarote, né? Eu amo. O bom foi eu falando com as pessoas que conhecem o Toinha e falaram, não, é um espaço super de boa e tal. Eu falei, mas aí, pista premium? Ele falou, tem isso. É tipo vamos botar um aberto, é isso. Vamos botar um cordão de isolamento assim. Você vai passar por baixo, vai ter dois cones assim, uma face, você passa por baixo, ninguém vai perceber. Sim. O dono do Toinha pensou, e se eu inventar uma pista premium? E se eu criar? Sim. Foi tipo o show do Rouge que eu fui com o Taylor aqui em Brasília, que eles dividiram, tipo, pegaram uma parte mais perto do palco, tipo, impediram as pessoas de passarem. E aí tinha tão pouca gente nessa parte VIP que o público inteiro ficou na parte de trás e ficou assim lá no palco olhando assim, ué. Aí elas ficavam acenando pra gente de longe, aí tinha uns 10 VIP lá na frente, assim, com elas. Ah, eu fui de VIP na vez que eu teve aqui em São Paulo, fiquei bem na frente. Que eu paguei pro Rouge. Meu Deus. Como uma boa gayzinha, né? Uhum, tanto que Luciana foi no bar comigo depois, né? Minha besta. Ah, é verdade, Luciana é sua amiga pessoal, né? Uhum, minha amiga pessoal perguntou o que eu faço da vida, o que eu trabalho. Oh, não, ficou em silêncio. Ah. Não, ficou em silêncio, ela ablou. Ablou. Ablou, ablou mesmo. Amou. Mas que era novos desdobramentos, Leozio. É, não, vou ficar de olho aqui. Aí, já vi que esse... Porque quando eu tinha visto, estavam R$100 mais barato cada. Já, eu já ia falar, já ia pá. Agora eu ainda acho. Tá isso... Eu acho que chega até os 1.000 até o mês que vem. Menino, eu acho que você tá divulgando tanto aqui no podcast que eles tinham que te dar um ingresso. Eu acho que eles estão aumentando o preço por causa da minha divulgação. Eu também acho que tá tendo muita problema. Pode ser. Uhum. Pode ser, faz todo sentido. Procura os organizadores e fala, ó, 2 podcasts já, 10 minutos falando da banda Kiss Me aí no Toinha. Isso. Divulgando minha cultura local. Que afinal a visibilidade que Guará. Você trouxe é importante. Meu, o turismo vai ser engajadíssimo agora. No Toinha. Vocês estão arrumando ideia de eu ir nesse show. Não no Toinha, né? Porque tá muito caro. Menino, e se você for no show? Henrique, gosta da banda Kiss Me? Gosta, sim. Conhece as 3 músicas que todo mundo conhece. Então, né? Gosta o suficiente pra gastar $100 no show da banda Kiss Me? Não, papai, ele iria naquele primeiro preço lá também. É. Mas então sabe o que você pode fazer? Você não tem nem barraca do Dogão lá. Faz Henrique ficar numa barraca do Dogão e você vai no show. Com o dinheiro do Dogão, você reembolsa o seu show. E ele ganha. Ah, gente! Olha, empreendedor é outra coisa, né? Tô dando aqui. Anota, e você vai ajudar o comércio local. Eu vou se tiver R$2 vendendo, né? Junto com ela no meu set. É banda eu vou assistir aqui porque eu tô muito curioso pra ver como é o Toinha Brasil. Ah, eu fiquei também. Mas a gente vê outros programas. Quando vocês vierem aqui, né? A gente vê o que vai estar rolando lá no Toinha, a gente pinta lá. Ah, mas eu vou pra qualquer coisa. O importante é estar no Toinha, entendeu? É. A gente quer Toinha. Exato. Então a gente acha um Megadeth e um negócio bem na sua cara. Ratos do Porão cover, né? É, porque o Toninho é isso, né? É Ratos metal e banda Kiss. Ratos do Porão cover é sacanagem pra minha cara. Caralho, Ratos do Porão cover é demais pra mim. É too much mesmo. Só que vai ser o vocalista rei do crime. Amo. E ó... Como Zanon já tinha previsto, Renata venceu a eleição para ir para casa de vida. Ah, quem é Renata? Né? Uma das Renatas. É a Grada. Uma das Renatas. 27% ainda. Que legal. Parabéns. Aqui fala assim, Tadeu. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao público, né? Que só quer a piora disso. Sim. E o pior, como os anões também já tá prevendo há muito tempo que uma dessas duas demônias vai ser a campeã do Big Brother. Ai, menino, você tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser elas ou Dona Vilma? Prefiro Dona Vilma. Vai ser Vilmoca, gente. Pelo menos tem aquela energia, né? É energia de Vilmota. Renata, eu tô aqui matutando. Porra, menina, eu acho que Golden quer se matar com na frente do público. A amiga da Rafa Kalimann. Já sei. Ai, já sei. Nossa. Nossa, tô sentindo que o Golden vai ser demitido quando acabar essa temporada do Big Brother, né? Menino, ele não. Mas eu merece. Juro. Eu tenho certeza que Golden não quer esse enaltecimento de Renata, de Elva, de Vilma. Ele quer que Aline, Vitória, Diego. Genro. E assim, eu vou fazer uma previsão aqui também, né? Hoje, 13 de março, vou fazer uma previsão. Só porque essa temporada do Big Brother foi um lixo, a Record vai macetar e a temporada do Power Couple e da Fazenda vai ser boa. Ah, eu não consumo, né? Então você vai falar aí pra nós se tá boa mesmo. Tô sentindo que vai ser. Sentindo que o elenco vai ser bem escalado. É isso. Ah, menino, falando de ficção, né? Então vamos falar de Larissa e Anitta, né? Larissa, o outro lado de Anira, né? Documentário. Mais um documentário, terceiro documentário de Anitta pra Netflix, né? Esse gravado aí ao longo de 3 anos, né? Pra mostrar essa dualidade entre a persona Anitta e a Larissa, né? Porque afinal. A Anitta é a superstar, a bombada, a maravilhosa, a incrível, a mais, a top modelo. E Larissa é essa pessoa tímida. Né? Ah, ah, essa menina que ri, que chora, que ri, que sonha. Eu vou te falar uma coisa. Família. Pega todo o teu comentário de queimando a rosca. E é o meu comentário sobre esse documentário da Anitta, sem mais. Tu gostou dessa obra de ficção, amiga? Amigo, não me entreteu. Não, eu só queria que acabasse. Você já pensou em ser feliz hoje? Porra, caralho. Menina, eu concordo com você, com o comentário é todo mal, um surto, ruim, não sei o quê. Mas o final me dá uma pegada. Eu acho também que só valeu pelo final. Porque assim, eu acho que esse conceito dela, ai, chamei ele, aí ele, eu vim aqui, vim filmar o documentário, aí a gente se envolveu do documentário, a gente não tava mais junto, que eu pisei na bola. Ai, lindo, você tá inventando isso? Mas tu, Jana Paula, fez o quê? Porque, assim, uma coisa super vaga, ele diz, ela não quer que me ouvir. Aí, quando ele vai falar com ela, ela fala, me explica aí, quero te ouvir. Aí, ele fala, ela não quis me ouvir. Eu falo, mas ela tá falando aí, que quer te ouvir, garoto? É, fala, viado, então... Mas aí, é, ela foi interrompida, mano. Por quê? A fama é assim. Ai, não. Conversa importante, me e poupe. Ela também é interrompida. Eu acho engraçado que, assim, cada documentário novo que sai da Anitta, ela promete, né, uma outra abordagem, não sei o quê. E aí a gente começa achando que ela tá muito querendo limpar a barra dela, melhorar a imagem. E aí, conforme vai passando o documentário, você vê que ela só se afundou mais ainda. Sim. Porque ao mesmo tempo que ela fala, por que que você não decide ser feliz? Ela fala, acho que eu quero transar. Vou atrás. Ah, eu amo. Eu amo. Esse foi achei muito bom. Eu achei a Anitta bêbada é a melhor versão dela. Bêbada não, amiga. Ela estava colocadíssima. Até porque quem estava filmando ela ali era a irmã do Paulo Gustavo, né? Eu achei um luxo. Aí tem uma cena que eu gosto muito também, que ela tá brigando com a equipe gringa dela, né? Que ela sempre tem que ter a cena sendo escrota com a equipe, falando todo mundo incompetente. E aí ela fala assim, se fosse com o meu time do Brasil... Isso já estava resolvido, eu sou uma pessoa muito fácil de se trabalhar. Você fica assim, meu anjo. Ela. Tu humilhou todo mundo, falou que só tem competência do teu lado a vida inteira. Ai, meu Deus, olha, eu vou te contar. Eu gosto muito da Anitta, artista. Eu gosto das músicas da Anitta, eu gosto de ver ela rebolando a raba. Eu gosto da Larissa, eu gosto, né? Dela, assim, livre, sabe? Ela do palco, ela é livre, ela faz o que ela quer. Eu acho ela, sabe, que ela venceu. Chegou lá, venceu tudo que ela pôde. Acho ela uma grandíssima artista, incrível, maravilhosa. Acho que ela merece todos os louros que ela tem. Mas assim, não me interessa em nada a vida particular da Anitta. Eu acho que ela é uma pessoa insuportável. É uma pessoa que eu... Isso? Não, cara. Eu não teria eu não tenho a menor vontade de ser amiga da Anitta. É uma pessoa que... Ah, mas você não ia curtir chegar no apartamento dela pra ela botar a própria música dela pra vocês ficarem dançando? Ah, nossa, com certeza. Esse papo dela pessoa humilde, sabe, de Honório, mano... Chega. Aliás, adoro, hoje, inclusive, o pessoal lá do meu trabalho, a gente tava conversando sobre esse documentário da Anitta, né? E aí a gente tava falando daquela parte que ela fala assim: não, porque eu levei o mototáxi pro Coachella, porque o mototáxi, né? Porque eu descia o morro. Ah, amiga, o Honório é plano. Que morro, amiga. Amiga, mas na época tinha mototáxi já? Sim, mototáxi sim. Eu chegou aqui. Até porque a Anitta é mais nova que nós, né, amiga? A Anitta é mais nova que a gente. Ah, mas é o quê? 3 anos mais nova que nós. Não é muito, não. A Anitta tem quanto? A Anitta vai fazer 32. Então, 5 anos mais nova que nós, não é? Oh, meu Deus. Então, mas uma coisa que eu acho tipo, mais clara nesse doc do que nos outros dois, e que me fez ter um pouco mais, não de simpatia, mas de benevolência com ela, é que assim, percebe-se que ela é muito imatura como alguém que talvez não tenha vivido algumas etapas da vida, assim. Então, tipo, ela tem esse negócio... Ah, sou uma mulher muito empoderada, muito decidida, não sei o quê, mas ela se comporta como uma adolescente... O tempo todo. Bobinha o tempo inteiro, sabe? Então, assim, eu entendi um pouco, porque até então eu achava ela só escrota, chata e tal, continuo achando. Só que eu acho que tem um pouco disso dela ter pulado muita coisa que ela poderia, né? Nessa ascensão aí, né? Estrada pra fama. E aí eu acho que ela ainda tá tentando viver as etapas que ela pulou. Porque essa apaixonite pelo Pedro mesmo é um negócio que, não, que ela fica o tempo inteiro. Ah, ele é lindo, não sei o que. E eu não achei lindo, não, hein? Eu acho ele bonito. Achei uma eu acho ele branco, bom. Né? Eu acho ele já falei. Amiga, e você, a gente tá no mapa da fome, a gente não pode escolher. Ah, é porque ele é tatuado, eu não gosto de homem tatuado. Não. Nossa, ah, eu já acho ele um 7, assim. 0 a 10, eu acho ele um 7. Um cara, não é ele. E a Anitta botou até o peito pra jogo, né, meus amigos, no filme, né? É, então, assim, eu achei tudo muito roteirizado. Eu sei, pra mim foi tudo muito fake. Uhum. Uhum. É tipo assim, ele tava acompanhando ela não sei quanto tempo pra fazer esse doc, mas só tem dois cenas anos. Deles no quarto falando sobre a vida. Ela dá um banho nele e ele uma hora fala, ah, só vi a Larissa de verdade nesse momento. E o resto das cenas do doc são cenas de arquivo, assim, tipo, ah, ela gravando envolver. É quando ele fala, não, porque a partir daí eu vacilei com ela, e aí a lente da câmera virou um. Ah. E aí uma sequência de cenas dele encolhido no canto do palco, ela passando por ele, ignorando ele. Ah, eu achei um hit. É muito, eu amei muito a metáfora dela querer subir a montanha, né? E ela fala, não tem nada errado em desistir. Eu desisti do topo. Me mostre que não precisa... Ai, porque... Ai, você me jura. Desisti do topo sendo milionária, filha da puta, né? Aí é fácil, eu também desisti disso. Você já pensou em ser feliz hoje? Poxa. Sendo então, que ela, antes de desistir do topo, tinha falado. Fui a única artista de uma carreira internacional de verdade. A primeira no VMA. A primeira não sei o quê. Pedro Álvares Cabral. E depois ela desistiu do topo. Mas eu acho que tem uma pergunta que fica nesse documentário é... Você já ouviu falar de Carmen Miranda? Caralho, isso foi muito chato, cara. Eu amei essa faceta, né? Inteiro, né? Que ela fala de Carmen Mirandeira, Miranda. Né? Inferno. Eu só ouvi falar de Miranda Lebrão, só. Carmen eu senti que faltou a Luísa Sonza participar, né? Pra falar, vocês têm que ouvir mais Cássia Eller, mais MPB, não sei o quê, pra entender minhas músicas. Eu não sei se vocês viram, né? Mas quando eu dei play no documentário... Tava passando as cenas dela ganhando VMA e tal, não sei o quê. E ela falando em português, mas a boca não tava junto, né? Uhum. E aí eu fiquei um pouco perturbado, porque eu tava vendo o documentário dublado. Só que o documentário é dublado pela própria Anitta, né? Sim, eu vi também dublado assim. É muito estranho. É muito bizarro. Aí depois eu botei pro idioma original que ela estivesse falando, né? Inglês ou espanhol. Porque é muito bizarro ver ela dublando assim mesmo, é muito estranho. Ah, muito eu percebi estranho. E deixei assim mesmo. Porque e depois a gente ainda descobriu, né, que a gente tava achando que Pedro tava narrando o documentário, e não é Pedro que tá narrando o documentário, né? Não, não? Não, é um ator. Ué, eu achava que era ele, tanto que eu falei que a voz dele era bonita por isso. Não é Pedro, é um ator. Ele tem a voz igual da Renata do Big Brother. Aí eu vou te falar também. Que narração brega. Nossa senhora. O roteiro do documentário é muito brega. Nossa, eu fico muito, muito impactado com aquele negócio dela. Né? Ela tá fazendo aquela, aquele story lá, toda lecona. E aí, de repente, ela só deita e ele fala. E esse foi o momento em que a Anitta saiu de cena. E eu pude ver a Larissa ali, perfeita. Ah, vai se fuder. Eu só queria que tem uma pergunta real mesmo. Quantos lados essa puta tem? Porque assim, ela já fez Versus of Me, ela fez o lado da Larissa, ela fez o lado não sei o que, agora você só começou outro lado. Gente, todo era um lado diferente. O bom é que todos os lados são iguais, né? É. Inclusive vai sair a música Larissa, né? Ela vai fazer daqui a pouco um documentário falando que ela tem 24 personalidades, igual aquele cara. É a nossa fragmentada do Shyamalan, né? E ele fica, ai, porque a espontaneidade da Larissa, ela está comigo rindo na cama, de repente começa a chorar. Por que você está chorando, Larissa? Ai, eu não sei. Ela pode rir do riso ao choro em apenas um minuto. É, e o nome disso é esquizofrenia. Que é. Assim, defendendo um pouco a menina Larissa, eu acho que ela tá, depois que ela foi lá pro retiro espiritual dela... Ela tá mais centrada. Ela tá mais de boa. Você vê que ela tá mais suave, assim. Até nas coisas que ela posta, quando ela aparece, eu acho ela mais de boa. E naquele momento da praia, que ela tá louca, enlouquecida... Pra mim, é o momento que ela tá mais sincero, que ela fala aquela frase de impacto no final. É a única parte que eu falar ali, ela tá sendo de boa mesmo. Não é, não é nada roteirizado. Bêbado é sempre sincero, né? Aí... Então, eu acho que se o documentário fosse ela inteira bêbada, ia ser muito mais interessante. Talvez. Porque foi muito bom. Ela falou assim, ai, gente, e você tá fazendo isso agora? E do nada, eu chorando lá daqui a pouco. Acho que eu quero transar. Mano, transar o som de um mantra. Eu amo. De um mantra. E assim, né, gente? É muito fácil decidir ser feliz quando você tem o dinheiro que ela tem. Exato. Não, eu entendo, mas eu acho que dá pra você tirar essa frase dela do final e você. Não, eu acho bonita a cena em si, só que eu acho. Mas, quando você pega o contexto todo. Eu vou decidir ser feliz nem se eu, mesmo se eu perder tudo. É, ela fala, não, você, não importa o que aconteça, eu vou decidir. Primeira vez que uma música dela não pegar streaming porque os fãs obcecados estão lá fazendo, ela vai fazer um barraco. Uhum. Ela decidiu ser feliz porque não tem mais Twitter, porque se tivesse Twitter, ela tava aí até hoje arranjando briga. E outra, né, gente, não dá pra ser feliz pobre, vai. Exato. Pô, ser feliz pobre é muito difícil, gente. É como eu vi uma influencer falando. É possível, mas é difícil, né? É, a gente que é pobre, a gente não é feliz, a gente é abobado, né? Porque a gente tem um problema que a gente ignora e vai se alegrando aí com outras coisas, porque não dá pra resolver, porque não tem dinheiro pra resolver, então uhum. É isso. Que é fácil dormir tranquilo, você não tem conta pra pagar depois, né? Essa gata não tem que pensar nas contas, se ela para de trabalhar hoje, ela tem dinheiro pra essa vida dela. Pô, ela e os filhos dela e os netos dela, tanto de dinheiro que essa mulher tem. Mas é isso. Você tem aquilo, né? O povo que. Eu tenho aquelas. Você se afirma muito feliz, você é muito gata, muito não sei o que, você fica postando isso toda hora, mas na realidade você não é, você só quer se autoafirmar para as outras pessoas, né? Sim. Isso aí é. Você precisa muito de aprovação. Uhum. Mas eu acho que os fãs, assim, para os fãs. Deve ter sido muito maneiro você acompanhar por um período longo, né, a intimidade dela e tal. Deve ter sido muito legal. Agora, eu que sou público geral, achei nota 2. Parabéns, aguardando em ano que vem, Netflix. Próxima. Você acha que o tempo longo que foi usado para acompanhar justifica o conteúdo entregue? Porque para mim, o que fizeram nesse filme tinha feito em 6 meses de filmagem. Sim, concordo. Porque não tem uma grande mudança da vida dela, não sei o que. É aquilo de sempre, ah, gravou isso aqui. Não, eu acho que... Não, e pra mim também tem essa coisa que eu acho que a forma que eles escolheram fazer o documentário, pra mim não é uma forma que me atrai de documentário, que é essa sequência de colagens em que você não tem nenhuma ordem cronológica das coisas acontecendo. São só assim, ah, a gente decidiu fazer botar essas partes aqui, e aí você vai colando uma parte após a outra, sabe? Me pegou muito, assim. Mas que no fundo, é só um grande a Anitta enaltecendo a Anitta, entendeu? Que ela foi a garotinha que ganhou o concurso com um negócio lá de... Ah, que eu tenho carisma. Fantasia de reciclagem, e que era muito estudiosa, e que veio de Honório Gurgel, e lá, lá, lá, e muito família. E que levou o funk pro mundo, porque no começo ela tinha que fingir que a música era pop, mas depois e tal, eu pensei, ah, mas a sua música pop era tão boa. Então, mas se fosse sobre... Se fosse a parada da carreira dela, assim, como já foi em outros documentários, que eu achei mais legais do que esse. Sim. Porque, realmente, ela tem uma carreira que é uma carreira sólida, entendeu? E consolidada, e que, porra, ela levou o funk brasileiro pro mundo inteiro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, caixão e vela preta. Mas é uma realidade. Agora, mano, o tempo inteiro agora ela fica falando de Carmen Miranda. Porra, pra falar que Carmen Miranda foi a primeira brasileira que todo mundo conheceu no mundo, e depois quem foi? Eu. Ah, toma no cu. Porra, não. Ela pode lançar a música que ela quer, o clipe que ela quer, não tem o problema de... Não. Você queria que ela falasse que é quem, Amanda? A Ludmilla. Não, amigo, eu queria que ela deixasse a gente exaltar ela, ao invés dela ficar o tempo inteiro se exaltando. Isso me irrita muito. Mas enfim, né, Anitta? É o que eu falei, a pessoa quer muito se autoafirmar pra falar que ela sempre foi a fodona. Gente, desculpa, você não chegou no nível da Carmen Miranda ainda, mesmo você querendo. Coitado da Ludmilla, meu Deus. A Ludmilla ainda tem que comer muito feijão. Mas falando mal da Anitta, gosto de todas as músicas dela, Dança, Fit, Dance e Horrores. Essa música Romeu, que lançou o último clipe, ela é belíssima. É muito bom. A música é boa, o clipe é bom. Sim. E ela teve o hit de carnaval, desculpa aí, gente. É verdade. Artisticamente, tenho nada pra reclamar da Anitta. Acho maravilhosa, rebola a raba. Mas a pessoa em si, né? Mas a pessoa em si, troca por outras. Tchau. Eu amo. A pobrezinha. Abandonada por todos nós. Menos pelos Anitta. Eu gostei bastante dos outros dois documentários, né? O Vai Anitta e o outro. Eu gostei bastante. Mas esse aqui realmente não me pegou, assim. E eu gosto da Anitta, né? Sou suspeito porque eu gosto da Anitta. Acho ela, no que ela se propõe a entregar como artista, muito competente, né? No fato dela ter gerenciado a carreira dela, ter conseguido realmente fazer a carreira internacional acontecer. Eu acho ela muito foda, real. Mas, realmente, a pessoa, Anitta Larissa, deixa a desejar algumas vezes. Mas a gente não comentou a grande plot do filme, né? Qual? Que é que ela tá na barra do pai dela, que tá doente e tal, e aí ela vai fazer uma festa de 60 anos pra ele. Ela fala assim: é muito difícil, né, surpreender meu pai, que ele geralmente já sabe de tudo e tal, mas ele jamais imaginou que o show da festa dele ia ser meu. E aí ela sobe no palco e começa a cantar. Fala: você me jura, minha filha, que teu pai não sabe disso, que tu fica em casa ouvindo tua própria música, tu não ia ser egocêntrica pra fazer o show da festa dele, me poupa. E deve poupar esse dinheiro, né? Porque se ela faz a... Não precisa contratar outro artista. Ah, a Lola tá chegou, né? Queria... A Lola ia chamar a Rihanna, e aí a Zuka falou: melhor você chamar alguém que não te ofusca. Exato, chamar uma artista nacional. Ah, não, era a Mariah Carey, né, que a Lola ia chamar. Pra farofa da Lola. E eu achei um hit a Anitta chamar ela mesma pra festa do pai dela. Assim, deixa eu falar assim. A Anitta tem quantos anos de carreira? Uns 10, 15? Anitta? É. A Anitta acho que vai fazer 10, uns, né? 15. Acho que vai fazer 15 já? É, só mas a gente assim... ver quando sai o show das Poderosas. É, ela tinha o quê? Uns 20 e pouco? Uns 20? É, por aí, show. É, se você contar desde a Furacão 2000. Mas assim, a pessoa tem tanto. Ó, show das Poderosas é. Show das Poderosas é de 2013. Então, pelo menos uns 15 anos já de carreira. É. Assim, a pessoa tem uma carreira tão longa pra ter 3 documentários? Não. É isso, né? Então fica aí o questionamento. Mas o questionamento maior é: se você conhece Carmen Miranda, deixa nos comentários que... A nova geração não sabe quem é Carmen Miranda. É, talvez a gente esteja diante agora de um ressurgimento de Carmen Miranda, né, entre os jovens, porque a Anitta... E a Anitta vai falar que ela trouxe para os jovens a Carmen Miranda. Ela trouxe a Carmen Miranda pro Brasil, né, de volta, né? Ela tirou lá de onde ela foi, lá pra fora, certo? Ela inventou a Carmen Miranda, né? E aí vem Carmen Miranda Lebrão. Adoro! Ai, caralho. Muito bom, cara. Vocês são ridículos, sabia? São ridículos. Ai, ai. Mas vamos então para a última pauta desse podcast, então. Vamos fazer o nosso resumex aí de Beleza Fatal, né? Matou Greisa. Chega. Matei Greisa. Semana que vem a gente fala de. Poxa, tão bom. Eu vou. Nossa, tanta coisa, né? Eu vou ali beber uma água, porque eu tô só 15 episódios atrasada, tá? Já volto. Tem que ver pra finale. Sim, é. Sim. Exato. Que a gente tá aí na reta final, né? Inclusive, os próximos episódios vão sair 4 na segunda. E o último episódio vai ser liberado apenas na sexta-feira, às 8 da noite. Eu amei, que vai garantir mais 3 semanas de logado com Beleza. Para as pessoas não darem spoiler, achei muito bom isso que agora a dona Max fez, né? Uhum. Mas chegamos aí à reta final, né? Episódios de 30 a 35. E essa semana foi movimentada, né, menina? Uhum. A Lula além de chamas, né? Movimentada, né? Até aí, gloriosa Camila Queiroz, mais uma vez fazendo o que ela faz de melhor e chupando buceta. Chupo buceta. Ela é viciada em tesourinha, né? Já falei, tá com Zanon. Menina, ela é sempre esse plot, né? Dela ser uma protagonista lá que tem que pegar a vilãzinha e transar com ela, né? Aham, uhum, exatamente. Toda vez essa barra. Mas você, Léo, você tem a memória melhor que nós, né? Highlights dessas semana aí que tivemos. Menino, grandes highlights pra mim foram a chegada da Ei, né? Ana Argento, o ressurgido aí das cinzas. Chegou com uma história, né, muito mal contada, falou assim, ai, fugi, porque eu não aguentava mais a dor de olhar na cara de Átila. Fui vender miçanga na Itália, né, quando ela fingiu, saiu nadando no rio, e o Senna, que? E aí deixou Gisela, deixou Gisela lá desesperada, achando que a mãe tinha morrido, ela tava só dando uma volta. E falou assim, ah, mas agora eu voltei pra ter, tenho direito a tudo, né, a Átila muda seu testamento. E aí você fica assim, oi, mas... Pode só fingir a morte vários anos e só voltar dizendo, beleza, cansei das férias. E aí o plot que ela se registrou no hotel lá como Márcia Argento, porque ela queria se sentir mais próxima da filha, né? Tá. E aí teve um plot que eu realmente achei muito bom, né? Que foi a grande revelação aí de que Átila não só não pagou o resgate de Márcia, né? Como ele havia dito, como ele... ordenou o sequestro da filha para dar um susto nela, porque ela tinha descobrido erro médico. Bom. E aí, assim, gente, Ana Argento, ela causou mesmo, porque ela chegou discutindo com Lola, né? Falando que... Ela veio preparada. É, que não queria aliado, queria guerra. Ou foi Lola que disse isso pra ela? Hein? Foi Lola que disse pra ela que não queria. Foi Lola, e depois ela falou, não preciso mais de você, sua piranha. Já chegou agarrando Tomás, né? Que a gente descobriu que Tomás tinha um caso com a mãe do seu próprio filho. E aí ela tá aí toda hora agarrando Tomás, toda chance que tem falando pra ele largar André e ficar com ela. Que mais que a Aninha causou? Do nada ele era um marido tão fiel e virou, pegava a mãe da mulher que ele amava tanto. Pegava a mãe da mulher. Sim. E não, Carol, né? Não tem um minuto de paz, porque sempre que essa menina tá ou menos de boa. Eu não aguento mais. Carol, Alec, bom, cara. Carol chata pra caralho, o Alec chato. Eles são muito chatos, gente. Eu não aguento. Não aguento mais. Bichinho. Agora, pra mim, quem brilhou mesmo, por mais que a história tenha sido bastante truncada até chegar aqui, foi Nós Pecan, né? Quando Nós Pecan sofreu aí o sequestro pro Rog. Ela falou, não, quero ficar com meu marido, me leva, meu querido. Ele falou, ai, você contra o mundo, baby, yeah, yeah. E aí a coitada tinha sido lambida, injetada com essas coisas tudo, deu troco, drogou o Rog e macetou a cara dele com a seringa e ficou assim, are you ready? Come on, baby. Foi maravilhoso, ela com a cara de doja. Ai, gente, amei essa mulher. Foi muito bom. Nossa, e foi muito bom. Porém, do nada, né? Uhum. Eu fiquei impressionado de você reconhecê-la no Miguelinho, porque eu vi nos créditos e falei, quem era? Aí depois eu vi o nome do personagem e falei, gente, era o viado da prisão. E agora a Rog vai operar presidiários pra garantir sua fuga, né? É, exatamente. E agora que ele mandou, eu falei, mas quem que é esse homem? Na hora que apareceu o viado da prisão, né? A mãe de Cela, eu falei, ah, entendi. Mãe de Cela. Aí tu lembrou, né? Fazendo uma POC maravilhosa. E a gente teve aí também o esfaqueamento de Linovaldo, né? O Rob. Ai, tadinho, protejam Lino, gente. Fiquei como, achando que eu meio prezado num transplante, eu vira, ficou todo engatilhado, já ia levar o revólver pro hospital de novo. Olha, se aquilo acontecesse, eu ia achar um pouco. É, né? Afinal, não tinha porquê. Falar, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os vizinhos de Elvira que viviam lá sumiram, né? Graças a Deus, tem um monte de gente encostada. A Marquita, né? Ai, gente, mas eu acho eles tão queridos, eles de eu casal. Amo. Ai, gente, os vizinhos? Não, os casal, os vizinhos que se foda. Os Paixão. Ah, não, os Paixão são maravilhosos, eles são os melhores personagens dessa novela. Ai, gente, ela chama... Ai, meu, como é que ela chama ele? Paixão, não sei o que, ai, tão lindos. Você fica pensando numa história de amor assim pra você, né, amiga? Ai, a gente queria tanto de novado. Ah, a gente teve o tacada final de Ovirinha contra a Lola, que batendo nela, dizendo as vozes que estão mandando fazer isso, abençoada. Mas a gente teve um novo personagem também, né, nessa leva. Foi a bunda de pompom aparecendo e investigando pelado, né? É, novo não era, né? Mas foi mais proeminente, né? De destaque, né? Agora. Sim, eu gente, amei ele levantando com fusão pra lua, pegando o celular dela. Gente, imagina você ver se uma pelada na sua frente, não ia ter reação. Pra gente, o que eu faço agora? Um homem enorme desse, maravilhoso. Nossa, chato, né? É, pena que tinha que ter um defeito, né? Ser chato. É, e essa semana foi a semana que todo mundo descobriu que Camila Queiroz é Sofia, né? Uhum. Gostei que não deixaram pro final, né? Podiam ter deixado pro penúltimo episódio e aí no último ter o desfecho tudo. Eu gostei que contaram agora. É, mas assim, eu comentei com o Sassi, eu já tinha implicado com o caso da Zuka com o Benja, né? Porque... Nossa. Pra mim, ela filho. Tinha muito pouco a ganhar e, de fato, sei lá, ela ficou sabendo de um áudio, não sei o quê, porque tava com ele, mas foda-se. E aí eu achei muito desnecessário as cenas de Benja macetando ela e ela com cara de sofrida, eu sei assim... Ai, me deixei desconfortável totalmente também. Desnecessário. Eu também fiquei muito desconfortável. Mas eu acho que, assim, passando um pano pro nosso pai, Rafael Gomes, eu acho que faz sentido porque ela se enfiou numa arapuca tão grande que não tinha como ela se livrar dali. Não era nem o que ela tinha que ganhar. É o que ela não pôde. Ela não tinha saída daquele negócio. Que ela chamou o cara, achou que ele ia tomar o vinho e ia dormir, não ia fazer nada. Ela se ferrou, porque não tomou o vinho, ela falou, vou fazer o que agora? Mas ela não tinha por que ter ido atrás desse caso. Não tinha nada a ver com a vingança dela original. Mas ela queria saber pra ela ter mais alguma coisa contra. Ah. O problema é que ela chegou num nível que ela se envolveu tanto em tudo que eu acho que ela não vai querer finalizar as coisas ali. Na hora que tiver que finalizar tudo e contar, vai dar alguma merda ali, ela não vai querer finalizar. Ela vai querer ficar sempre nessa vingança porque ela já virou, tipo... Viciada, né? É, viciada naquilo. Então não tem como ela resolver. Porque se ela resolver, acaba. E o que ela vai fazer depois? Eu acho que a vida dela é pautada nisso e por isso que eu acho que cada hora ela se envolve mais. Entendi. Nossa. Sabe uma coisa que eu fiquei imaginando que ia acontecer e que ia ser muito bom? Tem hora que a Lola tá dando entrevista pro tal do documentário, né? Que aparentemente foi cancelled. Cancelled. E ela fala assim, vou finalmente contar a verdade sobre a morte do Ruben, meu marido, não sei o quê. Ela vai e fala um negócio que Cleo nunca foi abusada, não sei o quê. Eu achei que ela ia virar pra dizer assim... Por que vocês acham que a Cleo assumiria um crime que depois ela disse que não cometeu? Porque quem matou o Ruben foi a capirota. Eu achei muito legal. Tá. Podia ter. Que foi a criança. Não duvidaria. E sabe o que eu achei também meio esquisito? Farofa da Lola, né? Ia ser uma grande festa. Achei que ia ser tipo aniversário dela, né? Puta festão, não sei o que. Muita e gente. Uma bosta! Era dentro da Lola Leite. Um cartaz atrás, farofa da Lola, e era isso. Não, e tipo, e o grande aí... plano de Sofia era deixar o Calolias, né? Dando alergia nas mulheres, na Nicole Balls e na Gabs. Que agora, Nicole Balls tem uma vaca chamada Lola, né? Camila que vai ser amiga da vaca da Camila Queiroz. Achei essa parte da farofa da Lola bem qualquer coisa. Eu acho que mas tinha amei. Mais dinheiro, né? Aí eles não tinham como fazer uma festona. Mas amei Lola pedindo pra chamar a Zuka de filhinha, né? Ah, fofa, não achou fofa? Ah, demais. E ela falando, Ai, como é sua filha? Não tive essa sorte, a sorte da sua mãe, mas espero conhecer sua mãe um dia, filhinho. Filhinha. E aí eu amei a virada também que Zuka deu depois que Lola flagrou ela com Benja, né? Que aí ela falou, Lola, toda vez que eu beijava o Benja, pensava em você. Eu te admiro muito. Você não sei o quê. Ela, ai, não faz isso, não vou cair na sua, garota. Eu já tava esperando, né? A gente já tava só esperando acontecer o rolê, né? Não, sim. Eu tava esperando, mas não pensei que ia ser tão súbito, né? Do nada, a garota... Chonada. Porque, diferente das cenas dela com Benja, não senti momento nenhum do amor dela com Lola, que ela tava desconfortável. Pra mim, ela tava querendo. Pois é. Pra mim também. Uhum. Pra mim também. E a cena final de milhões, né, menina? Da Sofia aplicando o negócio nela, e de repente ela vê a mensagem, Júlia, é Sofia, e aí ela enfia o negócio na jugular, faz a cara de capeta de milhões também, de Camila Queiroz. Ai, gente. Menino, é o que eu falei até pra Edu. Eu falei, é o papel da vida de Camila Queiroz, porque ela nunca atuou tão bem, que ela sempre é uma. Ela é bem okzinha pra ruim, né? Beijo. Mas nessa, ela tá entregando muito como papel de capirota. Eu amei que não teve promo dos próximos episódios, por mais que eu visse as promo, eu acho que elas entregavam muita coisa. E aí acabou e a gente ficou naquela. 5 episódios que eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu também não. Ah, eu vi. Ah, eu vi uma foto da Lola no chão. Você chegou a ver essa foto? Não. Da Lola com o negócio preto na cabeça? É que assim, se a gente parar pra pensar, tudo da série já tá posto, assim. Tipo, todo mundo já sabe que ela é Sofia. O negócio do Rogue já tá encaminhado. A família, a gente toda, dá pra você destruir muito fácil. Benja então, já sabe assim, dos paixão. Exato. Eu me pergunto o que vão fazer em 5 episódios. É. Uma das cenas é a Camila Queiroz tomando a Lola Land pra ela, né? Bum. Garoto. E mandando a Lola sair de lá. My love. Amo. Mas eu acho assim, que chegou no nível que qualquer coisa... Porque assim, não dá pra deixar igual assim, o... A gente, qual é o nome do homem, do Caio Blá? Benja. O Benja. Sair da casa dos paixão não ter feito nada. Acho que foi muito só que depois a faca ele saiu e não vai voltar. Aí Camila Queiroz vai soltar a Lola lá e aí vai fazer outra coisa. Eu acho que chegou num nível que não dava nem pra soltar. Essas pessoas tinham que ser presas ou morrer ali. É, ou eles terminam o que eles têm pra fazer, ou vão se fuder depois. Porque a Lola, depois disso, vai deixar a Zuka de boa? Aparentemente, sim. Porque Lola é toda conectada com a polícia, que não sei o que, mata todo mundo, aí de repente ela vai dizer, ah, Lola, além de a minha, foda-se aí. E amei que Sofia deixou o computador em casa, sem uma senha, né? Sem nada. Menino, um computador que sendo assim, documentos, Sofia, tem duas identidades, a original dela e a outra, e o filho de mamãe. Só isso que ela tem. O vídeo da minha mãe. Tem mais nada. Vídeo da minha mãe dizendo que a Lola é uma safada. Isso. Sabe que a família toda é trambiqueira, entra no lugar, paga detetive particular e se protege. Não, e o Alec fazia mil coisas naquele computador de hackeado de não sei o que, e a só tem aquilo no computador. Achei que subestimaram nossa inteligência. Não, e aí Lola fala assim, a Viviane pesquisou tudo dessa garota, não sei o que, sendo que a Viviane era realmente super investigadora, né? Aí o homenzinho lá que ela chamou falou assim, ah, ela deve ter só olhado se a identidade estava ativa, se tinha dívida, né, como é que tava a habilitação. Olhou o score no Serasa, né? É, pronto, foi, ah, tá. Você não pesquisou o currículo dela, Lula? Pesquisei e falei com a gente da Ana Furtado. Ana Furtado disse que ela trabalhou muito, acreditei. Esse plastando Furtado é muito bom. Outro highlight também real, que, né? Eu não falei, né, do Benja... apanhando do Atlas falando, você até que bate forte para um velho morrendo de câncer. Ai, gente, muito bom. Aliás, Benja também gravando o áudio do Atlas confessando que mandou o sequestro, foi um negócio que ele falava assim, meu Deus, aí o Atlas, e aí ela descobriu isso, aí ele, sim. Ai, ai. Tem a frase que você falou no começo, que é a frase, eu acho que é mais icônica da Lola, né? Não quero um Brasil, só um Brasil em harmonia. Quero um Brasil harmonizado. Sim. Tem a, quando ela vai falar da festa, né? Que ela fala assim, bota umas gays aí pra dançar. Eu gosto que a Diva também é fã da Daenerys, né? Eu sou a Daenerys, ou eu pego o reino todo ou boto fogo nas inimigas. Sim, e ela fala assim, aqui é Game of Thrones, tem o velho doente, tem o dragão da Carol. Ai, eu amo. Ai, gente, Lola vai fazer muita falta na TV. Vai. Ah, eu queria falar que eu adivinhei o plot, que não era a Márcia, era a mãe de Márcia que tava lá. Semana passada eu falei, vocês duvidaram de mim. Você falou, você acha que essa velha vai estar correndo? Eu falei, a gente tá falou correndo. Que achava que podia ser as duas, né? Não vem, não, eu adivinhei primeiro. Não, mas o Rafael é meu você, pai. Ó, a frase é: chama a mulherada de sempre, bota as gays pra dançar, enche todo mundo de champa, de hialurônico, joga nas redes. Ai, gente, Lola é maravilhosa, né? Camila Pitanga, muito obrigado por esse personagem que você está nos dando. Tudo, tudo pra mim. Mas agora, infelizmente, só faltam mais 5, né? Só faltam mais 5 pra gente. Vamos comer 4 no mesmo dia. E aí, a gente ainda viu hoje que teve a rinha, né? Da Globo e do Max no Twitter, né? Globo jurando, tava fazendo um grande moço. Maravilha. E aí a Max falou assim: o dia que vocês estiverem Lola, né? A gente fala, beijo. Sim. Eu amo. Amo, amo, amo, amo. Eu amo essas rixas de canal, de empresas, assim, do mesmo ramo. Acho que sempre rende, sempre dá bom. É sempre um gay por trás disso, deve ser, né? Lógico. Que social... Gay. Hétero não consegue alcançar entendeu? O auge da ironia, né? Nessa parada. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Muito bom. Mas vamos então pra comentários, menino. Vamos. Os seus comentários do nosso último podcast, né? Edição 441, aí que falamos de Dona da Bola, né? Muitas coisas legais. Ela é dona do jogo. E aí, ela vamos começar então. Das com o comentário de Gustavo Radamés, né? Dizendo: olá, rapazes e moça. E segregação. Nós não, né? E quem é quem? Moça sou eu, né? Também acho. Nossa Carioca Club Mansion. A casa surgiu como o nome que indica num local especializado em samba, mas com o tempo eles pivotaram e se tornaram a casa de todas as tribos. Vai do axé passando pelo rap até black metal. Bom, bacana. Trouxe aí informação, né? Sim. Eu tô até olhando aqui. Qual é a Nossa Carioca Club, né? Nossa Carioca Club. É, não apareceu aqui no Google, não. Mas é isso. É realmente o Toinha paulista, né? Uhum. Exato. A gente nem sabe se fica em São Paulo, mas tudo bem. Próximo comentário de Dani Araújo, né? Aqui dizendo: amei o programa cheio de pautas. E ainda mais com amenidades no meio dos comentários. Fiquei super afim de ver a série italiana. Assista. Assisti a Nora. Quando vocês vão comentar? Nunca. A gente não comenta filme de premiação. É. Nenhum. Tô até agora passada como um filme daquele pode ganhar. A menina só era boa em gritar. Esperei ir e rir em um filme desses. Aqueles capangas era muito nada a ver. E o menino, certeza que ele gravou o filme todinho à base de tóxico. Uma bela bosta. Uma recomendação para não assistirem é Amor em Copenhague. Confesso que acelerei e pulei para o final. Agora, uma série boa é Apenas um Olhar. Rapidinha, curtinha, sem muitos personagens, que ao longo vão se entrelaçando e o final é top demais. Já falamos. Amanda vai assistir e vai contar pra gente. Uhum. PS, amei os locais de show da banda Kiss. Já que estão tocando em locais de procedência suspeita, tinham que vir aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí sim eles iam ver o que é lugar de qualidade. Os exemplos temos o Rancho do Barba, o Antigamente, que virou Atualmente, e agora nem sei mais, e por aí vai. Beijos. Amo atualmente. Atualmente tem que ser o futuramente agora. Uhum. Né? Eu amo. Eu exatamente, né? Rancho do Barba me lembrou o icônico Boteco do Bigode, né? Que teve no caso do Sede dos Hétero Flexível. Eu amo. Verdade. Eu amo o antigamente que virou atualmente, gente. Muito bom. Muito bom. Próximo comentário, direto da Holanda, Júlia Caldas dizendo: oi, gente. Oi, eu gostei de A Dona da Bola. O nome ficou esquisito em PTBR. Essa semana eu vi Nine Bodies in a Mexican Morgue. E essa apareceu pra mim no Instagram, essa série. Ontem e hoje, né? Nice. Mas é da onde? É do stream? É do MGM Plus. Porra, glorioso. Né? Apareceu pra mim. Não é maravilhosa, mas tá listada como minissérie. Acho que vou seguir até o fim. Não sei se tá na pauta pra próxima. Não tá, amiga. Não tava no radar. Não tava no radar esse grande hit aí. Muito bom o plot da banda Kiss Me, hahaha. Good Cop, Bad Cop é ruim. Mas eu preciso de séries assim, às vezes, pra ver quando eu tô caminhando. Fiquei confuso. Gente, amiga. Você não cai? Eu caio, com certeza. Não, isso aí eu cairia não. Também. Amiga, fiquei confusa. Eu já caio sem ver nada. Não, não é verdade, né? Prestando atenção na rua, imagina. E eu tenho simpatia pela menina Blair. Continuo curtindo Yellow Jackets, apesar de concordar com Amanda. Que eles estão meio perdidos em tudo. Mas ainda é um trash que me diverte. Beijo, gente! Beijo, Ju! Beijo! Beijos. Próximo comentário de Luciana na Lightroom, né? Também conhecida como a outra Luciana. Dizendo, meu logado voltou, finalmente! Mas, gente, mas voltou faz 6 meses já. Tá voltando todo mundo. Brincadeira, assassinho, eu te amo. KKKKKKKKK. Vim finalmente. Sacinho. Vim finalmente. Pelo menos escreveu certo, não saci, né, menino? Finalmente vim aqui comentar pela primeira vez em 2025. KKKKKKK. Amei a aquisição de Amanda pro logadinho. É nóis, é nóis. Os comentários dela sempre cirúrgicos. Bendita viagem pra Cracóvia em que ela convenceu o Edu a compor a bancada mais feminina do Brasil. Amanda é sempre siderúrgica. Sempre siderúrgica. Graças a Deus. Ai, ai. Beleza Fatal, não vi, mas ouvi vocês falando tanto que equivale a ter visto. Adoro. A plot da banda Kiss Me, eu ri tanto que me engasguei no ônibus. Por favor, vão pra Brasília ver esse show. Nunca pedi nada. Vem todo mundo pro Rio ver que aqui tá mais. É, no Teatro Clara Nunes. Teatro Clara Nunes. Ah, melhor. Eu acho que eu já falei, Toinha tem que patrocinar nós, pagar a viagem pra gente fazer uma coisa lá, um podcast gravado com Toinha. Porra, imagina. Nossa, imagina o Toinha tu. Caraca, você conhece o Carmen Miranda? Podia ter o show da Carmen Miranda no Toinha, né? Porra, a gente fazendo igual o Wanda faz, gravando o Wanda ao vivo, a gente fazendo no Toinha. Ia ser a cultura do momento. Pegar o público do Ratos de Porão Corno todo, né? Toinha, por favor, faz a conta. Mas vai ter Agatha Christie? Se tiver Carmen Miranda, tem Agatha Christie, garanto. Ué, isso foi de bola. Amamos. PS, adoro essa relação de Leozio com bandas gospel, de Sixpence a Sweet Foot. Nossa, se tiver Sweet Foot no Tonho, eu ia pra esse foot. Porra, ele é muito. Banda essa que tem uma frase de música tatuada. Olha! Opa, qual é? Que tatuagem! Da You To Move. Da You To Move eu tinha que tatuar pra mim mesmo, todo dia de manhã. Não, ler, né, aquilo. Exatamente. Mais crente que isso, kkkkkkk. Pera, ainda não terminei o episódio. Volto já pra comentar, caso tenha mais alguma coisa. Se eu não voltar, é porque não teve. Kkkkkk. Beijo, amo vocês. Não voltou. Não voltou. Então não teve. Próximo comentário de Levi Ventura. Também um grande reizinho dizendo. Também acho que a Fernanda Torres vai sumir por um tempo. Ela deve ter trabalhado mais na maratona do Oscar do que na preparação pra Eunice. Certo. Eu não sabia que Amor da Minha Vida poderia ser renovada. Pra mim, não precisava. Mas acho que gostei da notícia. Espero que eles consigam fazer uma segunda temporada tão boa quanto a primeira. Fato, não vai. Para, amigo. Não, sou eu que estou dizendo. Essa parte do não vai é minha. Eu sei, por isso que eu tô falando separado. Léo, tu perguntou se não tinha limite pra flashback em Yellow Jackets. Uhum. Só lembrei de Arrow, que parecia que o Oliver tinha vivido umas três vidas diferentes daquela ilha. Que e passou um ano, sei lá. Uma nova. Tinha mil visuais, mudava o cabelo, ficava ruivo. Oliver Queen is alive. Uhum. Falar em Love is Alive, né? Mãe Leia vai fazer sua turnê aí de verão e primavera, né? É, vai no Toninha? No Toninha, vai fazer. Like a Cannonball. Like a Cannonball Tour. Imagina a mãe Leia no Toninha. Ela vai cantar as melhores do álbum, vai cantar Glee, né? Imagina a mãe Leia sem poder comer um dogão na porta. Olha, triste. Você tem que fazer o carrinho do dogão agora, já pra, quando ela vier, tá pronto. Mãe Leia falou que vai cantar Broadway, Glee e outros. E Love is Alive. Provavelmente vai ser outros. Vai ter três anos. Então... É outros. Se ela não cantar. A Fly, aí não tem como, aí encerra a carreira, né? O que é A Fly. A música da Fly do BBB. É, exato. A Fly. Esse episódio da Gemma na Lumon aparentemente deu várias respostas, mas eu saí com mais perguntas. Ah, e depois quero saber, Levi, comenta aí o que você achou do episódio da Cobel, que ela passa 3 minutos escovando os dentes. Eu pensei que era da Tacobel. Ele é o Azuama, inclusive. Não, aquele episódio que eu te falei da Patrícia Arquette, que o episódio tem 37 minutos e 20 ela dirigindo, escovando o dente, respirando na cama da mãe, abraçando as coisas, dormindo. É bem ágil. E é impressionante como a trama de Beleza Fatal encaminhou para um caminho que a gente hoje em dia torce contra a Sofia. Menina chata. Acho também que ela vai terminar lolificada aí à frente da Lola Land. Bom. Gente, é o único final possível, né? Vocês estão... Posso afirmar que vai acontecer. Já tá no trailer. Tá. Próximo comentário de Zé Gui, dizendo: mais uma semana sem ver nada da pauta e amando o papo de vocês. O melhor momento foi quando vocês passaram uns 30 minutos falando sobre a banda Kiss Me. Várias carinhas rindo. Diz muito sobre a importância da pauta. E hoje fiz de novo, né? É que a pauta é apenas um... Como é que a gente pode dizer? Um adendo, né? Não é guffin, né? Amigo, você não tinha... Eu acho que você tinha que ir lá no lugar do Toinha e filmar a frente igual fez Chico Felice na Casa Abandonada. Eu já falei, quando vocês vierem aqui, a gente vai fazer essa excursão. Amigo, vai até nós ir, vai demorar. Tem que você ir antes, fazer a preparação. Não, eu quero dar esse incentivo, porque se eu filmar assim, vocês não vêm pra cá nunca. É, só tá dependendo de Zanon e Amanda decidirem a vida. A gente tem que fazer um doc sobre Toinha. Eu tenho minha carteira pra ir agora, gente. Se Toinha Brasil me patrocinar, eu vou agora. Amiga, você tem cartão de crédito? Mas amiga, tá tudo cagado já. Amiga, eu acabei de ver aqui o meu nome no Serasa, tá negativado, acabei de ver. Porra, amiga. Então estamos tudo fodida, né? Acabei de ver que meu nome tá negativado no Serasa. Ai, gente. Obrigado, Banco Inter. Não vou pagar. É isso. Deixa tá negativado? Foda-se agora também. É, vou esperar 5 anos. E aí depois vou processar vocês porque não pode me cobrar dívida de mais de 5 anos. Olha. Beijo na alma. Eu amo. É, tem o banco do Silvio Santos, né? O Banco Pan, de vez em quando ele me cobra uma dívida que tem mais de 13 anos e tá achando que eu vou pagar. Adoro o Banco Pan. Gente, Banco Pan, adoro LGBTQIAPN+. É, mas fiquei triste, tá negativado, que meu. Que meu score tava 970, tá? Fiquei triste. Caraca, eu nunca tive score de 970. Porque uma viagem pra Bolônia não fez, no menino. Meu score era sempre 400, 300, aí pingou 970, negativaram, agora meu score tá 555. Não, meu auge foi 800 e pouco de score. Nunca eu fiquei muito nossa. Triste. Gente, pra quem competir score, isso aí não vai dar em nada depois. É isso. Do momento que os outros bancos não cancelem meus outros cartões, tá tudo certo. Beijo na alma pra todos. Próximo comentário de Magali Ramos, também tá com a gente direto aqui, dizendo: passou o carnaval e que venha mais um ano recheado de episódios de mais de 3 horas. Bom, tá. Próximo comentário de Selmara Trindade, também tá sempre com a gente aqui, dizendo: não vi nada da pautinha, mesmo assim, ouço logadinho, porque se sei alguma coisa, e se uma coisa for bomba, eu nem perco tempo. Acertou, olha, amiga. Arrasou muito. Brilhou demais, amiga. É isso. Próximo comentário de Gabi Gobi, também tá com a gente aqui direto, principalmente esse ano, dizendo: amei a música de encerramento da famosa banda Kiss. Olha aí. Esse episódio maravilhoso. Acho que a gente tem que fazer um episódio especial banda Kiss. É, eu achei maravilhoso. Fazer o hit list, né? Banda Kiss. É, os fãs escutarem antes de assistir o show, né? Pois é. Os fãs do Rato de Porão. Eu amo Rato de Porão Cover. Próximo comentário de Karine Rodrigues, dizendo: amo os episódios longos, escutei o 440-441 pós-carnaval, me atualizando no universo logado. Beijos. Beijo, Karine. Que bom que você ouve bastante. Gostame. Próximo comentário da Suelen, né, dizendo: as jaquetinhas ainda estão por aí, kkkkkkk. Ficou com Deus pra mim na primeira temporada. Ruptura, larguei mão. Muita diquinha que tem cara que vai dar em nada. Ai, sou finalmente redundante. E claro que vou elogiar o momento de amenidade sempre. Beijos. Beijo, Su. Beijinhos. Próximo comentário da Lin. Da Quebrada, será? Será. É. Dizendo: a única coisa que vi da pauta foi Dona da Bola. Como Leózio, também não achei que ofende, mas também tô de boa sem. Não acho que vai ter segunda temporada. E aí o grande plot twist foi renovado pra segunda temporada. Logo que a gente terminou de gravar, né? Exatamente, terminamos de gravar e ela foi renovada na sequência. Só pra irritar, gente. Eu estarei lá acompanhando mais uma vez, prestigiando-me de Kalin, né? Bom. Só Deus sabe porque eu reconheci de cara o filho rapper do Tom Hanks. E passei a série inteira me perguntando qual é o amigo dele que colocou ele lá. Nem sabia que ele atuava. Bom, eu nem sabia que o Tom Hanks tinha um filho rapper. Mas... nem. Sabia nem que ele tinha um filho. Agora... não, eu sabia que ele tinha o Colin Hanks, né? Que é igual a ele. Ah, sim. Mas o filho do Tom Hanks, outro filho do Tom Hanks, é o jogador de basquete que vai pra rehab. Ah, não sei não. O Travis. Fiquei passado, chocado. Ah, é? Não sabia também, não. É, filho do Tom Hanks. Chet Hanks. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui toda semana, dizendo: 3 horas e meia de episódio. Oh, amei. Da pauta assisti, A Dona da Bola. Uma sessão da tarde muito delicinha, muito sucesso. Estou em dia com Scars of Beauty, melhor coisa produzida pelo audiovisual brasileiro em 2025. Já podemos bater esse martelo, tá? Só quero a capirota lascada no final, porque só faz cagada. Coitada de Zuka. Coloquei Ruptura em dia, boquinhas bocejando, mas seguimos. E Yellow Jackets? E Yellow Jackets? É isso. No mais, estou com muita coisa atrasada e aguardando o review de vocês para ver se coloco ou não na minha grade. Beijos e boa semana. Beijos, Gabi. Boa semana para você também. Gente, não teve nenhuma atualização de Ruptura? Foi um grande moço essa semana? Foi esse episódio que eu te falei da Cobel, menina. Da escovação de dente. Ah, ela, além de escovar dente dirigindo, não sei o que, a gente descobriu que ela tinha uma mãe que morreu de doença porque usou um respirador da Lumon bifado, né? E a tia dela, que é lumonista, ficou muito chata, que ela não tava lá pra ver a mãe morrer. E aí ela foi lá na casa pegar uns cadernos dela, que ela mostra que basicamente tudo que a Lumon usa hoje pra fazer os Glasgow bloqueio lá, pra deixar as pessoas de fora dentro, não sei o que e tal, tudo foi idealizado por Cobel, e o homem da Lumon roubou e não deixou ela ter os créditos. E ela agora vai atrás de sua autoria, de sua autonomia. E aí, vindo aí, né, a reintegração de Mark desde o episódio 3. A irmã de Mark liga pra Cobel e fala: Cobel, Mark tá reintegrando. Ela fala assim: não é possível, bota Mark na linha, ele vai me contar tudo. E aí acabou o episódio nessa plot, né. E aí a gente vai agora pros dois episódios finais que estão prometendo que vai trazer tudo que a temporada prometeu. Não trouxe, né? E não trouxe, né? Eu penso que em 8 episódios não aconteceu quase nada, mas o povo tá aí dizendo que muito dinâmica, entregou tudo, né? Vem aí. Menino, né, deixa eu só falar uma coisa. Sabe que eu acabei de ver aqui que tem segunda temporada de My Secret Asian Husband? Menino, sim. Saiu esse grande ícone e eu ainda não vi. Não comecei a ver. Tô esperando você salvar aí no Drive pra me ver. É porque eu acho que ainda tá saindo os episódios. Quando tiver completa, eu pego. Não, já foi tudo, já saiu. Foi tudo? Ó, 14 do 2. Eita, foi binge? Tipo Netflix? Acho que sim, no banco de que antes foi. Saía semana a semana, né? Os mini episódios. Não sei. Queremos o review. Queremos o review, tá? Próximo comentário de Lucas Chinoco, também tá com a gente lá no grupo, dizendo: amo 3 horas e meia de logadinho. Depois de um episódio muito bom, Ruptura entregou o pior episódio das duas temporadas. E último comentário de Vladiane Rodrigues, que também tá com a gente aqui, sempre, dizendo: The White Lotus, a grande série do Vem Aí, eu tô pra largar de mão, porque não aguento mais esperar alguma coisa interessante acontecer. Eu fui ler sobre o quarto, né, que eu não vi ainda, que é o da Bilola do Jason Isaac, aparentemente não teve nada com ele. Segue aí, né? Eu amo que agora, assim, você reclama que o White Lotus não acontece nada, aí as pessoas falam, os únicos comentários de fãs do White Lotus é assim: ai, gente, vocês sempre falam de White Lotus, não acontece nada, mas assim, as duas temporadas, a cena do coming out da loira trampista é muito boa. É o mesmo comentário de todo mundo. É reclamando de quem tá reclamando e falando da única cena boa que teve em 4 episódios. Olha isso. Nada acontece, feijoada. Foi a cena das loiras e a pirocona de Jason Isaac. Mas, gente, do nada. Belíssimo. Do nada. Parabéns aqui do senhor. Ah, mas a piroca tava mole, amiga. Para de pegar. Uai, mas mole tava daquele jeito. É, imagina. Imagina quando a cobra do Salazar Sonserina ficar atenta, né? Nossa, vocês são muito vagabundos. Deus me livre. Ah, falou que não pensou. Tá fudido. Ai, ai. Meu cãozinho Xuxo. Mas vamos então aqui para a merchança despedida, começando com a Amanda, né? E aí, Amandinha? Ai, meu Deus do céu, olha, senhor. Estão aí nos mesmos lugares de sempre, né? Instagram, Mendiaquiar, no Blue Sky, Mendiaquiar, batendo no gato, porque ele não para de comer o fio aqui do meu fone. Mentira, gente, não bate no gato, não. Só amor e bronca, né, meu filho? Mas me procura, nossa, gente, lá, me segue lá. Pode chamar pra gente bater um papo, se você quiser também xingar a Anitta comigo, coisa parecida. Pode me chamar. Só não pode xingar a música dela, porque não vou gostar. Mas é isso. Por enquanto, é isso. Vem aí novidades. Mentira, não vem. Amo. Tô tentando ainda convencer a Erika a voltar com a Erika Smalltalk. Vamos ver. Ai, meu sonho. Meu sonho também. Seria meu sonho. Meu sonho demais, gente. Erika voltar com o Erika Smalltalk. E vocês, anãozinho? Menino, a mesma coisa de sempre, né? Twitter, Instagram, na roupa. Você tinha dado uma data da última vez que você veio aqui. Menino, mas vamos estar adiando um pouquinho essa data? Uma semaninha? Porque assim, o que eu queria fazer tá pronto. Agora eu só tô pensando quando colocarei o para todos visualizáveis. Entendi. Para todos os garotos que amei, porque, né? Tem um problema aqui, eu tô com vergonha. Vergonha. Mas assim, tá tudo no esquema já. Só falta eu criar vergonha na cara. Mas é isso, me segue lá que em breve vem novos. Quando? Não sei. Mas tá pipocando. Tá mais perto do que longe. Vamos pensar assim, vamos pensar no copo meio cheio. Mas é isso, tá? Me segue lá, manda um nude. E é isso. Manda não, se você for feio. Eu amo. E você, Leozinho, o que temos aí de merchandising despedidas? Olha, tivemos a segunda parte, enfim, né, do nosso sede muito, muito nordestino e muito cheio de miojos, né, com leitura de comentários, com várias coisas acontecendo. E teremos já gravado esse ícone, não sei quando será editado, né, o podcast Cisne Andrade, em que pessoas choraram no meio da gravação. Então, se você chorar também, né, quero saber por onde. E aí vocês acompanham tudo lá nos seriadores. E vai ser muito emocionante, então, hein? Vai. 6 horas e meia. 6 horas e meia? 3. 6 horas e meia. 6 horas e meia? Que isso? Aí é por isso que as pessoas choraram, né? A pessoa querendo dormir e lá presa 6 horas e meia falando. Ai, ai. Eu amo, eu amo, eu amo. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Eu sei tchau, que tu me odeia, mas tem a sentada que tu gosta. Ai, ai. De todos os meus problemas, mas nenhum deles é não ser gostosa. Ai.